Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. E o que acontece quando o caçador de marajás é o marajá? Aqui é o Tucano e... Isso é uma mentira! Uma pantomima! Uma patuscada! Caraca! As frases dele são ótimas. Aqui é o JP, vou mandar mais uma também. Não me deixem só! Não! Caraca, essa é clássica! É o fogo pra lone foda, né, não, cara? Não me deixem só! Mexendo as mãozinhas, né? Aqui é o Eduardo Spor com aquilo roxo. Aqui é o Felipe, eu vou além. É uma fantasia, um devaneio, um sonho de uma noite de verão. É isso aí. Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast de história. História recente do Brasil. Recente pra gente, né? Que é velho. Que é exato, né? Pro ouvinte. É. Mas, olha, nós já falamos sobre o processo de redemocratização do Brasil nos anos 80. Foi um Nerdcast muito maneiro. E a gente ficou devendo a continuação, que é a Era Collor, rapaz. Muita coisa aconteceu, coisas que você nem imagina, que eram surreais na época, hoje em dia nem é mais tão surreal assim. Passaram a ser surreais de novo agora. Exato. E-mails. Olha aí, cara. Canelada. Canelada. Muito bem, seu Tucano, vamos para mais uma semana de beijo e canela das Andares de Cães. Vamos. Olha aí, que companhia agradável, rapaz. Minha primeira vez aqui. Não. É. Como assim? Leitura de e-mails, é. Sério? Sério. Não acredito, cara, olha isso, cara. E a gente fica... Esse mês tá sendo incrível pra mim. Por quê? Porque eu entrei pro time de ciências do Nerdcast. É. E aposto que foi por causa do meu vídeo falando sobre Crushton Track, ciência pura. É verdade, em breve teremos o Nerdcast de Ciência com o Tucano, cara, muito bom, muito bom. Dois, inclusive, né? Dois. Aliás, o vídeo do Crushton Track está no canal de Tucano, que se transmutou exato, de A Maravilhosa Cozinha de Jack para Na Minha Humilde Opinião, certo? Exatamente. Que agora você o conteúdo é mais abrangente, né? E aí você dá a sua opinião sobre coisas. Eu falo todas as minhas maluquices. Inclusive Crushton Tra. Cara, é muito bom, cara. Eu vi gente comentando assim, eu não acredito que eu vi 13 minutos dessa loucura. Eu fiquei vendo isso, não consegui parar. É muito bom. Cara, muito bom. Tá mandando muito bem. Então, gente, se você não assina, procure Na Minha Humilde Opinião. Senhor Tucano está lá dando sua opinião. Já falou sobre Jurassic Park, já falou sobre Crash Frontier. Sexta-feira passada, que a gente fez um Nerdcast sobre o bolão do Game of Thrones, publicou o que ainda... A cozinha já que não sumiu, né? Você, de vez em quando, vai publicar receitas. É um quadro agora do canal. Uma vez por mês tem receita. E aí você publicou as peras sangrentas, certo? Uma sobremesa, cara. Excelente para servir num casamento vermelho. Muito bom. Muito bom, muito bom. E o de hoje, qual é? Hoje é top 5 armas de mão, handguns. Olha aí, a gente nunca fez esse top 10. E você faz um top 5, olha aí, porque... Ok. Eu sou humilde, né? Muito bom. Então entra aí, Minha Humilde Opinião. Você digita isso no YouTube, você vai ver este humildão opinando sobre as mais variadas coisas. E hoje, seu Tucano, nós temos aqui na sua timeline já publicado o Nerdcast Speak English, rapaz! Excelente! Olha aí! O Nerdcast em parceria com o WhatsApp pra gente justamente aprimorar o nosso inglês. E hoje o episódio é sobre pronúncia. A gente já falou de pronúncia um tempo atrás e a galera pediu muito mais um episódio. Agora eu entendi porque você me chamou aqui. Por quê? Pronúncia. É o que eu preciso. Bom, você consegue falar world? World. World. World. World. Girl. Girl. A gente relembrou a pronúncia certa de Iron. Lembra do Iron Man? Que não se fala Iron, se fala Iron. Iron? Não se fala Iron Maiden, se fala Iron Maiden. Eita. É, a gente lembrou disso. A gente falou da pronúncia de Thanos, que é com TH. Não é Thanos, é Thanos. Então, ó. Tá chegando Vingadores aí, então você fica de olho. Repara só nas pronúncias. Ouve o Nerdcast Speak English de hoje, tá muito maneiro. E não se esqueça, se 2019 é o ano que você decidiu aprimorar o seu inglês ou até mesmo começar a aprender, cara, vai em wiseup.com pra conhecer e fazer sua matrícula, cara. É inglês prático pro seu dia a dia. O inglês que é focado no seu engrandecimento profissional e pessoal, cara. Não é pra virar professor de inglês, não é aqueles 7 anos de inglês pra você aprender a falar the books on the table. Tá? É inglês prático pra você aprender a fazer reunião, aprender a responder e-mail em inglês, aprender a se apresentar, a conversar com pessoas, com nativos da língua inglesa. Então, cara, escuta esse Nerdcast Speak English sobre pronúncia, pronunciation. Escuta esse Nerdcast Speak English pra você aprender a falar Iron Man. E vá conhecer a WhatsApp.com, rapaz! Também vamos falar sobre HostGator, seu tucano! HostGator! Olha a minha pronunciation! Porque, olha só, você sabia que existe mais de 1,5 bilhão de sites nas interwebs? 1,5 bilhão, cara! É isso, você vai ficar fora desse grupo? Tem site da Seven Kings, por acaso? Não tem, olha aí! Caraca, tucano! Pelo amor de Deus, cara! Olha isso! Me passa o link aí que eu vou fazer um teste pra ontem! Já te passo, hostgator.com.br/desconto. Olha aí. Ah, não acredito. Tem desconto? Já te passo o URL com desconto. Que é o seguinte, olha só. Você tá vendo aí a concorrência crescendo, seu tucano? Sim. Na minha frente. O senhor Rancor abriu um na minha frente, cara. Não. Sério? É verdade. Hamburgueria? Hamburgueria. Não tem chama aquilo de hamburgueria, mas abriu. Sério? Tem um cara abriu na tua frente? Abriu. Caraca, que malandrizo. Olha isso. É, você tá trazendo um movimento pra rua? É isso. O cara quer pegar a rebarba do momento da Seven Kings. Olha aí. Mas olha só, você que tá vendo a concorrência crescer, tá achando que é falta de sorte ou falta de site? Ah? É isso aí. E é por isso que você pode contar com a HostGator, cara, porque a HostGator tem tudo que você precisa pra ficar online. Tem registro de domínio, tem hospedagem de site, e-mail profissional, tem criador de sites, cara, criador de sites, pra quem não entende, não precisa entender de programação, de HTML, de nada, cara, você é um criador que é uma plataforma super simples de usar, que é com sistema de arrasta e solta, mega fácil pra quem tá começando, pra quem tá iniciando a sua presença digital. Olha aí. E mais importante, suporte 24/7, rapaz. Se você vai registrar o seu domínio, cara, eles têm as principais extensões por apenas R$26,99.com.com.br.net.org, um monte, tudo com 40% de desconto. E eles têm hospedagem de sites com o melhor custo-benefício, cara, além disso que o domínio que você registrar com eles é grátis no primeiro ano, cara. Tu tá esperando o quê? Com desconto exclusivo de até 60% em diversos produtos pro ouvintes do Nerdcast, entra lá agora em hostgator.com.br/desconto e começa essa vida digital, tucano. Você escolheu, me escolheu pra estar nesse leitura de e-mail a dedo, né? Claro. Eu tô precisando aprender a falar inglês melhor. Uhum. Tô precisando criar um site pra hamburgueria. É isso aí, tá vendo? Só tô te criando facilidade, cara. E não quero deixar de dizer, nossa, estamos muito empolgados com o trailer de Star Wars que saiu em breve, na terça-feira, no Sr. K. Teremos o Sr. K especial com análise de trailer de Star Wars que a gente gravou. Olha, foi uma análise grande, foi a nossa maior análise de trailer, impressionante. E eu quero lembrar você que a Planeta de Agostinho está lançando no Brasil a coleção Construa Seu R2-D2, rapaz! Olha só! Cara, é muito maneiro, um R2-D2 em escala 1:2, ou seja, ele é metade do tamanho de um R2. Caramba, sério? É, irado, cara. Nossa, irado! E assim, você vai montar ele em uma coleção de 100 entregas compostas de fascículos e peças pra montar. É incrível. Você vai montar. E olha só, mas ele não é só o modelo de montar. Ele vem em peças em plástico, metal injetado e circuitos, rapaz. Por quê? Quando ele estiver pronto, você controla ele por aplicativo, cara. Você... Eita! Ele anda, mexe a cabeça, acende luz, fala, projeta a princesa Leia e o Luke Skywalker na parede como se fosse uma holografia. Cara, é inacreditável. Pera. Tu tá de brincadeira comigo. Para. Cara, é muito maneiro. É verdade isso? É sério, cara. É muito irado. decorado, cara. E olha só, você monta, cara. Isso que é o mais gostoso. Você não vai comprar um negócio pronto, você vai montar a parada mega irada, cara, mega tecnológica. E os fascículos de 12 páginas, além de contar com a seção de montagem passo a passo, pra você não precisa ser técnico, você leigo vai aprender a montar, porque os fascículos têm todo o processo de montagem. E eles trazem também um guia de droids do universo Star Wars, toda a história por trás da criação, as filmagens dos filmes, vários elementos de robótica destacados ao longo da coleção. Muito maneiro, cara. Ah, ainda tem uma câmera frontal pra tirar foto e gravar vídeos curtos. Cara, é um robô mesmo. É um robô, cara, essa parada, cara. É muito maneiro. Tem braço extensivo, cara, é muito maneiro. É muito irado. Afinal de contas, não é tão difícil montar um robô, já que o pequeno Anakin Skywalker conseguiu montar o seu, né? Não é? Exatamente. Ó, se você ficou com a curiosidade do que é uma réplica 1 para 2, ele tem 47,4 centímetros de altura, aproximadamente 31 centímetros de diâmetro, pesa 8 quilos depois de montado. Muito maneiro, cara. É uma parada única. E olha só, pra você entender, cada edição composta por um fascículo e um conjunto de peças custa R$54,99, com oferta especial de lançamento, o primeiro envio com as edições 1 e 2 por apenas R$29,98. E o segundo envio com as edições 3 e 4 com 50% de desconto pra você tomar gosto. Lembrando que o pagamento por cartão de crédito e só é debitado apenas o que está sendo enviado. Você não vai ser cobrado a coleção toda, é só enquanto eles enviam, eles debitam. Ao longo da coleção, você recebe no seu endereço e o frete é grátis para todo o Brasil, rapaz! Que irado! Além de tudo, é fácil cancelar, só se comunicar com o saque da editora, você não precisa ficar com medo de ficar preso na coleção até o final. Se você quiser cancelar, você só liga pra eles, você cancela a qualquer momento. Mas, pra quem tiver na coleção, pra quem estiver assinando, eles oferecem ótimos brindes, como um pendrive do R2-D2, o caderno de notas do R2-D2, o relógio Bold Bots do R2-D2, é claro. Então, clique aí no link pra você fazer a sua assinatura e começar a montar o seu R2-D2. Ah! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 21 minutos e 30 caras pintadas. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como o Volney Monteiro, Ítalo Nebenzal, Tuano Oliveira, Juan Sérgio Cunha Brito e Gabriel Semensato. Além disso, eu quero agradecer a galera que doou cabelos para o Scalpo Solidário. Thiago Couto, Daís Helena, Marília Sabino. Olha aí, muito bom. Temos arte dos fãs. Muitas artes fãs maneiras essa semana. Tem um Ozob tatuado pelo Guilherme Casonato. O Guilherme Casonato é o tatuador. Mandou muito bem essa arte do Ozob, cara. Ficou maneiro. Irado, né? É. Temos um pôster para o próximo Nerdcast RPG. Bem-vindo a Heligoland pelo William Oliveira. Muito maneiro. Temos uma arte da doutora Kate Bowman pela Bianca Nazari. Ou Nazari, perdão, Bianca. Não sei qual é a sílaba tônica. Mas, cara, muito maneiro, a gente... Ficou bem legal, hein? Caramba! Como o Tucano falou, ele agora faz parte do Nerdcast Ciência, a gente gravou o Nerdcast sobre o buraco negro com a presença de Tucano, e a gente falou dela e já se adiantou e mandou a arte dela, cara, muito, muito maneiro. A doutora Kate Bowman foi... Responsável, a líder... Do projeto do algoritmo que decifrou, né, os dados e compilou os dados que resultaram na imagem, na foto do buraco negro, né, cara? Ela tem 29 anos, cara. 29 anos, né? Novinha, incrível, cara. Incrível, cara. Incrível. Eu aqui, burro velho, 40 e tantos anos. Chapeiro, fazendo hambúrguer. Olha só. Tem um Dom Azaghal irado pelo Malovani Bruno, cara, muito bom. Tem o Dom Azaghal e o Búfalo pelo Bento Capossi, também irado. E olha só, seu Tucano, temos aí, perdeu a mão, irmão. Rafael Baceto fez a mão. Olha só. Do... Eu acredito que é a mão do O'Flanagan. Sim, lógico, é. Tá lá, é. Tá no Tentáculo do Cthulhu. E, cara, um Ozob iradíssimo pelo Peterson G. Muito, muito obrigado. Arte dos fãs iradas essa semana. Obrigado, galera. Carol Couto, 29 anos, faturista, Mogi Guaçu, São Paulo. Mogi Guaçu são duas palavras? Olha só. É Mogi, espaço, Guaçu? Sim, porque tem Mogi Mirim, Mogi Guaçu. Que minha cabeça explodiu. Mogi das Cruzes. Nossa, o que que é o Mogi, cara? Cara, tu falou o Mogi, cara, eu pensei que era o Mujica, tá ligado? O ex-presidente do Uruguai. O que que é o Mogi? Não sei, cara. É alguma coisa que o boi faz, eu acho. Puta merda. Bom, Mogi, Espaço Iguaçu. Olá, Azaghal, Jovem Nerd. Não, agora está tocando aqui. Sobre o episódio de Game of Thrones, devo parabenizar vocês, pois mesmo sem terem lido os livros, apresentaram muito conteúdo e muita coisa que vem dos livros, como sempre. Ah, Azor Ahai, Azor Ahai, Azor Ahai. Só se fala de porcaria de Azor Ahai. Sendo que na série ninguém nunca falou esse nome, né, Azor Ahai? Não, não falou. A Melisandre fala do escolhido e tal. É o Azor Ahai, a gente sabe disso, mas não fala o nome. Não fala o nome, né? A gente fica martelando essa história do Azor Ahai. Pode ser nada na série, né, cara? O Martin lançou o livro 6 aproximadamente em 2012, ou seja, 7 anos atrás. A saga começou a ser escrita em 89. Perguntando sobre a possibilidade de não conseguir terminar de escrever a saga, ele disse que já contou aos produtores o final e imaginou sendo assim que os fãs podem considerar o final da série como um final definitivo. Ele já adiou o lançamento do livro uma vez e disse que o livro estará pronto quando estiver pronto. É isso aí, não deve nada a ninguém. É, exatamente. Chutando por alto, vão aí mais uns 10 anos pra terminar tudo e apresentar o 7º episódio. Será que o velhinho vive até terminar? Olha, eu vou te falar uma coisa, se não tivesse tido a série, ninguém ia nem saber, compadre. Porque Game of Thrones, ok, nos Estados Unidos, lá fora, o Game of Thrones já era conhecido, já tinha board game dos livros, já tinha lá o Soft Fandom. Mas nada perto de quando estreou a série. Então, cara, se o Martin não escreveu o final, ou simplesmente se ele não escrever, se não é assim, ah, morreu ou não, ele fala assim, ah, desisto. Eu entendo perfeitamente o Martin, porque as pessoas estão cagando pra saúde ou pra vida dele, só estão interessadas no livro, tá ligado? É, né, exato, né, cara? Ninguém tá nem aí pro cara. Será que ele vai viver para terminar o livro? Uh-huh, não, cara, uh-huh. Deixa o cara viver pra curtir, agora que ele tá ganhando dinheiro, exato, porra. Exato, cara. Enfim, mas vamos lá. Sobre o bolão de quem morre e quem não morre, a atriz que interpreta a Arya Stark, a Maisie Williams, quando terminou de filmar a última temporada, postou uma foto em seu Instagram onde se despede da série e de Belfast e coloca uma hashtag Last Woman Standing. Oh. Pode ser que ela foi a última a gravar. Isso é legal. Cara, a Arya não vai morrer. Isso não tem possibilidade da Arya. Não, é verdade. Depois dessa publicação, os fãs começaram a teorizar se ela será ou a última a morrer ou uma das únicas que sobrevive. Ou simplesmente não quer dizer nada. Ou quando ela postou já era de madrugada e tava todo mundo dormindo. Exato, e ela era a última. É, exatamente. Pode ser também. Off topic. Agradeço por todos os episódios do podcast. Agradeço por reacenderem minha paixão por história. Legal. Provavelmente quando me graduar colocarei um agradecimento de vocês na conclusão do curso. Olha aí, muito obrigado. Opa, ó, que beleza. Agradeço a todo o time de história do podcast por proporcionar às pessoas uma visão mais popular e de mais fácil entendimento da nossa história. Olha aí. Olha aí só. Ela botou aí o link da Maisie Williams, Last Woman Standing, com os tênis todos cheios de sangue. Rapaz! Isso não quer dizer nada, porque ela não estava filmando com esses tênis, né? Só falta, né? Só faltava essa. Jéssica Farabotti, 28 anos, professora de história, ó, Sorocaba, São Paulo. Olá, anfitriões do e-mails, Azaghal e Jovem Nerd, Léo e Mal. Errou! Alexandre Tucano. Ou qualquer dessas combinações, nenhuma dessas combinações, na verdade. Agora a gente se não adivinha mais. No Nerdcast 668, vocês falaram bastante do Azor Ahai. Como? Em todo Nerdcast de Game of Thrones só se fala nessa porcaria de Azor Ahai. Porém, no universo de Gelo e Fogo, existem outras profecias de heróis. Ah, vamos lá. Azor Ahai, como já sabemos exaustivamente, é uma lenda do continente de Essos, da cidade de Ashai da Sombra e dos seguidores do Deus Vermelho, que reza que um homem lutou durante uma era de escuridão e sacrificou a própria esposa para forjar a famosa Luminífera, que é a espada, né? Que é Azor Ahai. Aí fala aqui que tem o príncipe que foi prometido. É uma lenda valiriana de um salvador que tem que cumprir determinadas exigências para ser reconhecido ou reconhecida, o que inclui descender de uma linhagem específica de reis Targaryen. É bom salientar que Melisandre cita Azor Ahai, o príncipe que foi prometido, como uma única figura, e o mestre Aemon fala apenas do príncipe, sem citar o nome do herói de Essos. Na verdade, eu acho que é a mesma pessoa, só que de tipo Odin e Wodan, né, dependendo do lugar, mas é o mesmo personagem, porque quando a Melisandre fala pra Daenerys, ela fala do príncipe que foi prometido, que é até falam que não é príncipe, porque em Alto Valiriano não existe o gênero pra esse adjetivo, né? Pra esse título. É o príncipe ou a princesa. Uhum. E tem o último herói. É a variação Westerosi dessa lenda. A história diz que durante a longa noite, um grupo de guerreiros lutava contra os outros e os caminhantes brancos, sem perspectiva de vitória. Todos foram mortos, exceto um deles, que avançou por entre as criaturas, chegou até os Filhos da Floresta e pediu ajuda. Dessa aliança surgiu a Patrulha da Noite. E por fim, na Batalha da Aurora, as criaturas foram banidas para as terras de sempre Invernístino. Olha. O fim do último herói, depois da Batalha da Aurora, é desconhecido. Não há relatos de morte ou nada parecido. Ele apenas desapareceu. E tem o Garanhão que Monta o Mundo, que é a versão do Tarak de um escolhido. Na lenda, se diz que ele será aquele que unirá todos os Calazares, que se tornará Cal dos Caos, tipo Can dos Cans, né? Uhum. Que o mundo todo será parte do seu grande Calazar e, por fim, a lenda também reza que ele cavalgará com o seu Calazar até os confins do mundo, conquistando tudo e a todos. Esse é o Gengis Khan. Há teorias que dizem que essas quatro figuras são uma só. É o que eu acho também. Há outras que dizem que serão quatro personagens distintos. Na série não tem como. Não, só tem 6 episódios, agora tem 5. Exato. Unidos para um único propósito. Também dizem que 2 personagens encarnarão uma dupla dessas personalidades para combater os outros. Acredito que saberemos melhor nos livros do que na série. Não, com certeza. Se tiver qualquer coisa que não seja um herói só, tem que estar nos livros, né? Exato. Obrigado pela leitura e um grande beijo. Olha, eu vou falar, hein? Eu me mantenho na minha teoria aqui e tô falando, ó, não apareceu no primeiro episódio, que foi o primeiro episódio, foi meio que um setup, né? Sim. Foi, tipo, preparar e todo mundo se reencontrar. Foi emocionante, né? Os estacos se reencontrando, os estacos finais que não tinham se encontrado antes, se reencontrar, foi foda pra caralho. A área é reencontrar o John, foi muito maneiro. Mas eu vou te falar um negócio. Se aparecer, porque as pessoas falam assim, a sua teoria aí tá furada porque os Filhos da Floresta morreram todos lá com os zumbis, né? O Rodor segurou lá e aí matou todo mundo. Não mostrou matando todos. Não sabemos, né? É, não sabemos. Mostrou algum. É, imagina-se que sim. Se aparecer um Filho da Floresta qualquer, você já sabe qual é a razão. Só vou falar, só fica de olho esse domingo, ó, apareceu um Filho da Floresta. Se acontecer isso e ainda aparecer o Ciro Forel, eu realmente vou pedir desculpa em todo Nerdcast que eu participar. Agora quero dar um outstab no Tucano, porque eu quero chamar o JP aqui. Olha aí. Porque, olha só, pra quem é fã de NFL, futebol americano, a próxima temporada começa em setembro, certo? Isso, primeira semana. Mas, agora, semana que vem já vai rolar o draft, certo? Exatamente. O que é o draft? É uma data que a galera que é aficionada por NFL espera ansiosamente, né? O pessoal costuma comparar como é o Natal da NFL, que é quando os times têm a oportunidade de ir lá no campeonato universitário e buscar reforços, uhum. pensando não só na próxima temporada, como se fosse o futuro como um todo, né? E é um monte de intrigas e negociações e controvérsias. É um evento que se tornou pra NFL um evento de ponta. Tanto é que estão fazendo super produções agora. É televisionada a parada. É televisionado. É tipo um Oscar, né, maluco? Exatamente, tem o cara que compara exatamente com o Oscar, que é um bando de gente olhando na televisão pra ver gente abrindo envelope e dizendo o nome, né? É basicamente isso que acontece, mas ela tem uma audiência que é o dobro de uma partida de playoff da NBA, por exemplo. Caraca, cara! É uma loucura. Esse ano vai ser em Nashville. Só pra deixar em contexto, como a NFL, né, é uma empresa, né, uma liga, todo mundo é sócio dessa empresa, eles tentam fazer com que sempre todos os times estejam mais equilibrados. Então, quem ficou por último, quem foi pior na temporada anterior, vai poder escolher primeiro. Tem a preferência, né? Exatamente. A ordem é inversa com que o time produziu no campeonato anterior. Pois é, aí o cara que é a estrela do futebol americano universitário, o cara vai poder escolher esse cara pra dar uma reforçada no time dele, exatamente. Né? São 3 dias de evento. O primeiro é na quinta-feira, no dia 25, em que acontece a primeira rodada. E depois eles distribui as outras rodadas entre as sexta e o sábado. O pior time desse ano é o meu time, o Arizona Cardinals. Arizona Cardinals. Agora, não ri muito não, que o segundo pior é o teu, São Francisco. Pois é. Mas então, tamo junto. Tamo coladinho ali. E é isso, eu vou estar fazendo meus comentários do que acontece real time lá no nosso grupo fechado de WhatsApp, fechado do site, né? Uhum. Que é pros nossos apoiadores, a galera que assina e nos ajuda. O 10 Jardas, né? 10 Jardas, 10 Jardas Viver, uhum, né? Lá no Apoia-se. Quem quiser entrar no site, no 10 Jardas, há tempo de se cadastrar e assinar lá pra estar com a gente, batendo um papo sobre o que acontece. Então, se a pessoa entrar no 10jardas.com, ela acha o link pro Apoia-se. Acha fácil, vai estar logo lá na vitrine. E aí, se entrar como apoiador do site, aí você tem acesso ao grupo. Isso. Só me manda uma mensagem que eu coloco lá dentro do grupo. Olha aí. E aí você vai estar comentando o draft pra quem é aficionado, pra quem quer participar, gente. JP, cara, ele tem serviço de assinatura aqui de 300 telas ao mesmo tempo. Ele vê todos os jogos da temporada ao mesmo tempo, cara. É uma parada impressionante. É isso aí. E nesse momento eu já tô trabalhando no Tour das Jardas 2019. Oh! Saiu o schedule nessa semana. Dos jogos, né? E provavelmente semana que vem, quando tiver lá falando sobre o draft, já vou estar com o pacote pronto pra anunciar pra galera. Excelente. Aí. Excelente. E quem sabe eu vou de novo ano passado. É isso aí. Ano passado a gente foi ver um jogo do São Francisco lá em Tampa, né? É. Que perdemos terrivelmente. Mas foi maneiríssimo. Tomou um sol nas ideias. foi, caraca. Mas foi maneiríssimo, cara. Beleza. Então, galera, entra em 10jardas.com, seja um apoiador do site, acompanha ao vivo o draft pelo grupo exclusivo dos apoiadores, JP vai estar comentando lá, vamos ver se os nossos times ganham um reforço maneiro aí. Vamos esperar. E quando sair aí o Tour 10 Jardas, quando sair lá a programação, dá um toque e a gente fala aqui também, beleza? Maravilha, valeu! Valeu! Olha só, quero também falar da Nerd Store, porque a Nerd Store está trazendo novamente a promoção exclusiva com livros de J.R.R. Tolkien. Oh. Muito bom, a gente fez aí um Nerdcast sobre Tolkien recentemente, foi muito maneiro, a galera comprou muito, muito, e aí sentiu falta, cara. Com aqueles malucos, velho, que falam élfico, falam, nossa, eu fiquei viajando, velho, ouvindo. É muito bom, né? Eles são muito bons, cara. Muito bom, essa galera é muito boa. Olha só, combo composto por O Silmarillion, Beren Lúthien e A Queda de Gondolin, cara. Mais uma chance pra você aumentar ou começar a sua coleção do Mundo dos Senhores Anéis do universo de Tolkien. Uns três livros com capa dura e projetos gráficos completamente novos. E tem mais! Além desses três livros, se você comprar o combo, você ainda leva o livro J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, O Dom da Amizade. Esses dois amigos. E mais! Ainda leva um pôster da obra A Queda de Gondolin. Inacreditável! São quatro livros, mais um pôster por apenas R$174,90, cara, incrível, vale a pena você ter na sua estante pra você ler, ou hoje em dia as pessoas nem leem mais, só bota na estante pra enfeitar, também vale. Os toques são limitados, então corre agora, né, só tem link aí no post pra você garantir o seu, vai lá! Por que que é George R. R. Martin e J.R.R. Tolkien? Boa pergunta. No Nerdcast de Redemocratização do Brasil, a gente terminou nas eleições, certo? A gente falou um pouco das eleições e tal. Olha aquele desequilibrado! Desequilibrado! Filhote da ditadura! Isso! Desequilibrado é muito bom. Mas então, o que acontece? Rolou aquilo tudo e a gente teve o primeiro presidente da redemocratização do Brasil, Fernando Collor de Mello. Primeiro presidente eleito, né? Eleito diretamente, né? Exatamente. Eleições diretas, exatamente. O Tancredo tinha sido eleito, mas só que foi pelo colégio eleitoral. Isso. Né? Foi eleição indireta. E depois não assumiu. Quem assumiu foi o Sarney. E exato. Depois que o Sarney saiu, tivemos Sarney aí... Sarney assumiu, é? Sabia, não. Inclusive, tem alguém nesse Nerdcast que acha que o Tancredo Neves foi assassinado. Não, peraí. Tem alguém que acha que não? Melhor resposta. A Glória Maria sabe. A Glória Maria sabe. Então, mas peraí, o que a gente fala da eleição? Isso que é a minha dúvida. Eu acho que podia voltar um pouco e falar quem é o Collor, da onde ele surgiu, né? Um candidato de Alagoas. Geralmente, os candidatos que fazem sucesso são de São Paulo, Minas Gerais. Fazem sucesso é ótimo. Muito bom. Mas é, né? O também da programa Nerdcast Café com Leite, né? Não era isso? Chamava Rio São Paulo? É, Rio São Paulo. Café com Leite, né? Mas depois teve o pessoal lá do Rio Grande do Sul também. O pessoal do Rio Grande do Sul era o Getúlio Vargas. Getúlio. Tinha o... Brizola, né? Mas Brizola não foi presidente. O Jango não era do Rio Grande do Sul? O Jango, né? O Jango. Não era? Não sei. Ele era do Sul? Agora não me lembro. Acho que sim. Não? Tinha uma fazenda no Uruguai, não era? É, ele era cunhado, né, do Brizola. Cunhado é foda, né? Cunhado vai ser tema daqui a pouco também. Mas assim, só uma curiosidade, né? Porque São Paulo tem essa imagem de centro do poder, especialmente na República e tal. Teve muitos presidentes que fizeram carreira em São Paulo. Não o são único presidente, né? O único presidente eleito com sufrágio universal nascido em São Paulo é o Bolsonaro. Olha aí. E é um presidente, é um político do Rio. Fez carreira no Rio. O Fernando Henrique é nascido aonde? No Rio? O Fernando Henrique é carioca. Rio. É. Titwist que o Fernando Collor também nasceu no Rio. Ele não é de Alagoas, né? Ele fez carreira em Alagoas. Mas a família dele toda é de Alagoas, né? Isso, isso. Ele nasceu no Rio por acidente, não é? Não. Talvez porque, sei lá. Não, vamos lá, vamos concentrar. Mas aí, então, de onde veio o cara de Alagoas que... De repente... Era muita gente. É uma família de políticos. Sim. Na verdade, são duas famílias de políticos, né? Duas famílias de políticos. A Collor e a Mello, né? Isso, isso. E eu me deparei com um negócio interessante sobre o nome Collor, que é uma aportuguesação. É assim que fala? Portuguesação ou não? Pode ser. Sim, pode ser. Beleza. A gente não vai te julgar por isso. Tá bom. Só Guimarães Rosa pode inventar a palavra agora. De Köhler, do alemão. Köhler? É, que nego trouxe para facilitar a fonética lá no Nordeste e tal, para Collor. Na verdade, não foi no Nordeste. Não foi no Nordeste? Não, o Lindolfo Collor, que era o avô materno do Collor, era do Rio Grande do Sul. Inclusive, ele era descendente de alemão, né? E aí foi deputado estadual, deputado federal e ministro do trabalho do governo Vargas. Como é que eles foram parar em Alagoas, então? Boa pergunta. Não era tão comum esse tipo de mobilidade naquela época, né? Pois é, sei lá. É que nem o Collor ter ido pro Rio. É, uma mobilidade que não combina muito, né? Com o período, de repente. O pai do Collor era o Arnon Afonso de Mello. Senador. Senador pelo estado de Alagoas, que tinha um inimigo político que também era senador pelo estado de Alagoas, que chamava Silvestre Péricles. O nome do pai do Collor era Arnon Afonso. E ele, inclusive, é Fernando Afonso. Vocês lembram do Chico Anísio, que tinha um personagem que chamava Jovem, que ele ficava falando no telefone com o Afonso? Afonso! Era com o Collor que ele falava. Caraca! Você é muito velho, né? É, muito. Olha aí. Era com o Collor mesmo? Era. Falando com o Collor. Caraca. Então, é esse senador, pai do Collor, tem um episódio de veras peculiar. Quer explicar aí, Felipe? O pai do Fernando Collor de Mello é o seguinte, todo mundo já deve ter ouvido falar, né, em imunidade parlamentar. E o pai dele decidiu levar esse conceito às últimas instâncias. Ele foi armado ao Senado. O Silvestre Péricles, né, que o Tucano mencionou, estava na tribuna falando. Isso em que ano? 63. Dezembro de 63. O senador Péricles estava falando na tribuna. Falando mal do Arnon. O Arnon estava ali a alguns metros dele, menos de 10 metros de distância, sacou o seu revólver e disparou 3 tiros. Dentro do Senado? Dentro do Senado, mirando no senador que estava na tribuna, tá? Detalhe, ele não acertou nenhum e um dos tiros que ele disparou acertou um senador do Acre chamado José Cairala. Ó a conspiração aí. Que era o último dia desse senador do seu mandato. Caralho. Ele era suplente, morreu na hora, tiro no peito. Morreu na hora. Ele foi preso em flagrante, porém, ele foi inocentado pelo tribunal do júri. O Senado não aceitou caçá-lo, manteve o seu mandato, e ele foi senador pela Arena, né, o partido do governo militar e da ditadura militar, até a sua morte em 83. Show de erros na parada, né? Mas é engraçado que provavelmente o processo rolou quanto teve, né, a passagem de poder do democrático pra ditadura e ele provavelmente foi absolvido já durante a ditadura. É provável, não sei a data do julgamento. Muito provavelmente. E detalhe, ele foi, durante a ditadura, ele foi senador biônico. Sim. Daqueles senadores que eram apontados pelo regime. Que coisa, né? E nessa época, o pai do Collor também era dono das organizações Arnon de Mello, que era uma rede de telecomunicações. Tinha jornal, rádio e uma emissora de TV afiliada à Rede Globo. Tanto que, no editorial do O Globo, depois do assassinato, do incidente, tem um editorial do Globo falando que a democracia é o melhor dos regimes, porém, erra de vez em quando. Como no caso de ter o mesmo Estado elegido um selvagem e um intelectual. Sendo que o selvagem é o cara que era inimigo do Collor. Uhum. E o intelectual era o pai do Collor que puxou o revólver no meio do Senado. Caraca, cara. Globo comunista. Brasil tá dando certinho. Não é de hoje, né? Não, essa história é tão surreal que parece... Quando, se você contar e não falar, não citar nomes, mas foi quando isso aí? 1600 e quanto? Exato. Não é não? Exato. Não, exato. Só não é porque o cara não ia ter errado os tiros, né, nessa época. O cara teria ido com um punhal, poderia ter, né? Tá com a visão ruim e apunhalado do lado, mas errado os tiros, ele ia ter errado. Qual foi a motivação do atentado? Né? O cara chegar e puxar o ferro. Eles eram inimigos políticos de Alagoas. Eram de facções diferentes, antagônicas. E aí, nada melhor do que um lugar apropriado como esse. Não, e parece que o Silvestre Pericles estava fazendo uma série de denúncias sobre o Arnon de Mello. Caraca, maluco, que sinistro. Provavelmente um comprou, sei lá, 100 cabeças de gado do outro, mas pagou pela metade do preço e alguma coisa do gênero, né? E vai cobrar lá e o cara falou que não já te paguei tudo que eu tinha que pagar. E por aí vai. Caraca, maluco, sinistro. E esse era o pai do Fernandinho. Isso. E dizem, inclusive, que ele era Fernando Afonso Collor de Mello. Ah, ele tinha que escolher um nome pra ser o nome artístico dele, né? Uhum. E aí ele podia escolher Collor, mas Collor era por parte de mãe. E o mais natural seria ele de botar Mello. Fernando de Mello. Uhum. Só que pra não associar... Desvincular ao pai. Marajá, corrupto e boa vida, esses vão para a rua. Agora, minha gente. Chegou a nossa vez. A carreira política do Collor começa sendo presidente do time de futebol lá em Alagoas, se eu não me engano. Ah, é? É, do CSA, se eu não me engano. Sim, a família Collor tem muita ligação com o CSA, historicamente, e ele foi daqueles cartolas, né, que, digamos assim, usou o clube para ganhar prestígio, para se tornar popular, porque ele ainda era jovem. Uhum. Né? Inclusive, quando ele era presidente do CSA, ele contratou um então jovem técnico chamado Luiz Felipe Scolari. Olha só! É sério, sério, sério. E a família Collor de Mello até hoje tem muitas ligações com o CSA e com o esporte em geral. Um dos filhos do Collor era, não sei se ele ainda é, mas pelo menos era, o digamos assim, o diretor-geral da marca NBA no Brasil. Olha aí. Quer dizer que eles contrataram o Filipão lá atrás no CSA, então podemos botar também na conta do Collor o 7-1 do Brasil, né? Filhada... A puta. É, aí você que tá dizendo. Não, mas aí depois ele vai ser prefeito de Maceió, né? Ele vai. Prefeito biônico também. Também biônico e. Era da Arena. Por aí vai, né? Peraí, como assim? O que é biônico, maluco? Biônico, o Felipe falou aí agora há pouquinho, porque não é eleito, né? Ele é apontado. Pela junta militar, né? Que na época comandava o Brasil, né? Tudo era feito por QI. O Maluf foi prefeito biônico, né? E usavam o termo biônico por conta daquele seriado. Não, é Homem 6 milhões de dólares e tinha Mulher Biônica, que era dois seriados diferentes. E tinha o Bionicão. Isso mesmo. Ele foi deputado depois também por Alagoas e foi governador de Alagoas, que foi quando começou a se falar nacionalmente do Collor, né? Por que ele começou lá esse processo do que ele denominou de caça aos marajás? Eu acho que ele começou esse processo enquanto governador de Alagoas. No meio de tanta gente, era muito candidato, maluco. Era uma loucura. Como é que esse cara se tornou o líder da parada? Você quer fazer essa mesma pergunta em 2018? Como assim? Porque é muito parecida a história, cara. É, cara. Ele, a história se repete. Ele era o candidato que tinha imagem do fato novo. Uhum. Vamos mudar isso tudo aí. Uhum. Vai acabar a mamata. Apesar de não ser um fato novo. Pode me chamar de playboy, mas não pode me chamar de corrupto. Uhum. Pois é. Seria o caso do Collor. Mas eu quero dizer que ele não era um fato novo. E o candidato, o oponente, era a ameaça comunista. Era a ameaça comunista. Vai tingir a nossa bandeira de vermelho. Olha só, de quem é a frase? Vamos dar um não à desordem, à bagunça, à baderna, à bandeira vermelha. Vamos dar um sim à bandeira do Brasil, verde, amarela, azul e branca. É a frase do Fernando Collor na campanha dele. É muito igual. É o salvador da pátria. E o fato é que ele não era um... E da mesma forma, ele não era um fator novo. Porque ele era um político já de carreira, apontado pelos militares para diversos cargos. Não, o governador, ele foi, acho que deputado e governador, inclusive, ele foi eleito mesmo. Ok, passou, mas ele já tinha sido... Não, já era político profissional. Pois é, ele não era um fato novo. Ele era um jovem, pro padrão da época de política da época, ele era jovem. Ele é o mais jovem presidente da história do Brasil. Exato. Nesse ponto ele era novo, mas politicamente em termos de formato, ele não era um fato novo. A história dele se tornar nacional famoso, era primeiro, ele já tinha marqueteiro muito antes de qualquer outro político. A ideia de caçar os marajás foi uma ideia de marketing. Ele tinha lá funcionários públicos que não trabalhavam e recebiam salários milionários. E ele chegou e se negou a pagar o salário para esses funcionários. Uhum. E isso foi pra justiça. Inclusive ameaçaram ele de impeachment, porque ele não pode se negar a pagar salário pro funcionalismo público. Isso apareceu em Jornal Nacional, na Veja, nos principais veículos de comunicação do Brasil, como o caçador de marajás. É lógico que era tudo calculado. Ele sabia que ele uma hora ia ter que pagar, né? Porque ele não ia ser impeachmentado. Mas ele segurou ali pra falar, não, eu me recuso. Esses caras aqui estão ganhando muito dinheiro, não sei o quê, não trabalham, são marajás. E aí todo mundo ficou conhecendo o Fernando Collor no Brasil inteiro. Até então ele era um político conhecido em Alagoas. E uma coisa que colaborou também na época é que, pelo fato de ter sido a primeira eleição direta em muito tempo, foi talvez a primeira eleição no Brasil em que, digamos assim, as celebridades tiveram algum papel. E ele recebeu, ele e o Lula foram talvez os que mais receberam apoios de pessoas famosas, pessoas do meio artístico, né? O Lula em relação às pessoas, especialmente da classe artística, que protestaram contra a ditadura, foram exilados. E o Collor, especialmente da classe artística mais à direita, mais conservadora, ou então mais, digamos assim, mainstream. Inclusive um vídeo muito famoso que retornou agora há pouco por conta da novela foi a Cláudia Raia fazendo campanha pro Collor, dizendo que ele era um homem jovem, bonito, bem nascido. Não precisa do dinheiro do povo para enriquecer. Exatamente. Ele foi bem nascido. E aí, atualmente ela faz uma novela em que a personagem dela fala coisas parecidas e tal. Então, uma coisa que ajudou o Collor foi que, ao contrário dos outros candidatos que estavam ali, digamos assim, no meio campo, nessa floresta toda de candidatos que o Jovem Nerd mencionou, pouca gente apoiava o Gabeira, o Mário Covas, Maluf, Caiado, entendeu? Então, assim, a coisa polarizou em torno do cara novo e do cara que era uma digamos assim, uma inversão do que foi a ditadura, né? Do principal, tanto que em segundo lugar ficou Lula, em terceiro lugar ficou Brizola, bem perto do Lula. Foi 500 mil de votos pro Brizola não ir pro segundo turno. O que é curioso foi a forma como o Collor se lançou presidente, né? Porque ele era do PMDB. E o PMDB já tinha, desde lá de 1985, um candidato. Sim. Que era o Ulisses Guimarães. E ele foi Bote fé no velhinho, isso aí. Que o velhinho é demais. E aí ele foi pedir pro Ulisses Guimarães pra ser vice na chapa dele. Porque ele já tava começando a ficar conhecido, o negócio dos marajás, tal, não sei o quê. Falei assim, eu quero ser o vice, o candidato a vice, tal, não sei o quê. Aí, os caciques do PMDB falaram assim, cara, garoto, você não tem chance nenhuma aqui, cara. Quem é você? Tem que comer muito mato ainda pra chegar onde a gente tá. E aí ele chegou e falou, tá bom, então eu saio do PMDB e vou pra um outro partido. Ele foi pra um partido chamado Partido da Juventude, que é um partido que mal existia, um partido moribundo, que ele chegou e rebatizou como Partido da Renovação Nacional. Porque era a cara que ele queria dar, isso que o JP tava falando, que era uma cara nova, né? Apesar dele não ser um político novo, ele era jovem, queria passar essa imagem de vamos mudar tudo isso aí, que tá tudo errado. E tava errado mesmo, né? É, não, claro, tava tudo errado e continua tudo errado. E vale acrescentar que ele também foi ajudado por ser parte da mídia. Né? A mídia absorveu bem ele. Sim, sim, ele era o candidato. Afinal de contas, ele tinha lá o seu monopólio da mídia em Alagoas, né? Todos os compromissos dele com diversos tipos de mídia. Ele tinha, além de ser um cara realmente rico, influente e com várias amizades, ele era o candidato do empresariado, uhum, né? E ele tinha o PC Farias, que também estava anos luz à frente de qualquer tesoureiro de campanha da época. Ele foi, uhum, o cara que inventou o caixa 2 de campanha, pesado mesmo, né? Não que não existisse antes. É. Mas de arrecadar, o que ele arrecadou de grana de campanha, foi um absurdo. Não, se juntasse todos os outros candidatos, que era muito candidato, não dava o que ele arrecadou. É, ele foi malandro, mas ele também se aproveitou, né, do momento, porque existia um... A gente falou isso no programa passado. Existia um medo absurdo do Lula ganhar e o Brasil se tornar um país socialista. Sim. Né? Era um medo absurdo, absurdo. Então, quando o entre aspas, o mercado, né, identificou no Collor como o cara que seria o mais provável a ganhar a eleição, o dinheiro jorrou pra ele, né? Porque, uhum, existia esse pavor do Brasil se tornar um país comunista. E olha só mais uma semelhança, ele se identificava como neoliberal. E na plataforma externa tem alguma semelhança também, mas você mencionou o PC Farias na campanha, eu quero que o jovem nerd adivinhe ou responda, se ele souber. Eu sei o que que é. Quem era o tesoureiro da campanha do Collor no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro? Não faço ideia. Te dá uma dica. Ele tem um tweet pra qualquer situação. Exato. Um tweet pra qualquer situação? É. Eduardo Cunha, parece... amigo. Mas essa época o Eduardo Cunha era presidente da Telerj, essa porra? Ele foi nomeado pelo Collor, né? Exatamente, foi o prêmio. Caraca! Ô, Felipe, pensei que você ia falar outra coisa. O que que o PC Farias fazia antes de ser tesoureiro do Collor? Ah, ele vendia carro. Ele vendia carro e ganhava muito dinheiro com isso. O quê? Ele vendia carro e ele tinha posto de gasolina também. Ele mexia com carro. Olha aí. É muito igual, cara. O posto de gasolina dele tinha Lava Jato? Tanto que o apelido dele, antes de entrar na política, era Paulinho Gasolina. Isso aí. Paulinho Gasolina. Naquela época não se dava o nome Lava Jato, era Ducha. Marajá, corrupto e boa vida, esses vão para a rua. Agora, minha gente. Chegou a nossa vez. Tem mais uma coisa. Não para, né, velho? É uma máquina. Tem mais uma coisa. O Collor, com essa campanha toda, com o marqueteiro, falando como o Dudu falou aí, eu tenho saco roxo, né? Sendo jovem, bonitão, e o caralho, ele, porra, já no primeiro turno ele despontou. Então ele tava em primeiro lugar e começaram a ter os debates políticos. Uhum. Qual foi a estratégia dele? Não ir aos debates. Foi ele que abriu essa parada de não ir aos debates. Quer dizer, também não tinha debate antes dele, né? Ele abriu, foi não pegando. Mas enfim. Ele não participava dos debates. A galera votou nele do mesmo jeito. Caraca, que coisa impressionante, hein? Ele só vai participar no segundo turno. Os caras que tinham na eleição eram foda, né? Todos os caciques mesmo políticos estavam lá, né? Ulisses, Covas, Brizola, então, Maluf. O que dava mais força ainda a essa estratégia do fato novo na política, né? Porque eram os caras que todo mundo identificava como o que sempre foi. A eleição, se tivesse sido em 1984, o Ulisses ganhava no primeiro turno. Sim. Se tivesse dois turnos na época, vamos dizer assim. Ele ganhava fácil no primeiro. Só que o governo Sarney foi tão merda, não botar toda a culpa no Sarney, mas não por causa tanto do Sarney, mas pela herança de todo o período militar, que foi uma bagunça. Tem um documentário que foi idealizado e produzido pelo Mailson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda, né, ministro da Economia do governo Sarney, foi o último que passou pro Collor, inclusive, ele fez um documentário chamado O Brasil Deu Certo. E agora? Quando esse documentário, quando o Brasil ainda tava bem e tal, não sei o que, né? Meados dos anos 2000 aí. E aí ele conta a história da economia do Brasil desde o início da República até o primeiro mandato da Dilma. E ele falando da época da ditadura, a bagunça que era, não tinha controle nenhum. Eles começaram nos anos 70 a gastar, gastar, gastar. E o Brasil vai ser uma potência, não sei o quê, que resultou nos anos 80, na década perdida. E quem colheu isso foi o Sarney. E foi plano econômico em cima de plano econômico, corta zero, muda a moeda, acabou com inflação de 1.700% ao ano. Hoje, se chega a 10% ao ano, tem nego pulando do 20º andar, velho. E pra quem quiser uma versão mais curta, tem um Nerdologia justamente chamado A Década Perdida, que fala dessa bucha econômica, né, que sobrou no colo do Sarney. Maílson da Nóbrega, que disse que se o... Agora eu não lembro qual foi a promessa dele, mas ele conta numa entrevista que ele bebeu uma garrafa de uísque inteira sozinho, como promessa, porque alguma coisa lá não deu errado. Não lembro o que foi. Geralmente a gente faz promessa com coisa que a gente não gosta, né? Não faz mais sentido, não. Exato. Mas então, isso é muito importante pra gente entender todo o contexto no qual o Collor chega ao poder, né? A economia em frangalhos depois da década de 80, com essa inflação galopante. A minha recordação era de ir na banca de jornal, comprar revista em quadrinho, e não existia preço da revista na capa. Existia um código. Uma tabela estilo taxista. E a tabela, exatamente, a tabela tava na mão do jornaleiro, porque essa porra mudava praticamente todo dia, né? Não, todo dia. Todo dia. Pro ouvinte milênio ter uma ideia, você ia de manhã pra comprar o pão pro seu café da manhã. Ele custava 1.000 cruzeiros ou 1.000 cruzados. Quando você voltava pra comprar pão pro chá da tarde, ele já estava custando 1.500 cruzados. É isso aí. E por isso que o brasileiro desenvolveu essa coisa de ter compras do mês. Hoje em dia, de estocar. Hoje em dia, eu nem sei se rola mais isso, mas na minha época, crescendo, essa é a parada, porque saiu o salário, bateu na conta, tu tem que estar imediatamente no supermercado. E amanhã tu não compra metade dele. Não compra, entendeu? É claro que havia aplicações de banco, overnight, tal, que meio que corrigia a inflação pra tu não ficar descoberto, mas mesmo assim... Mas quem entendia isso e conseguia, né, investir. Então, a maioria das pessoas simplesmente tinha que conviver com essa ideia de dinheiro na mão, tem que gastar agora, porque amanhã ele já não tá valendo mais a mesma coisa. E a gente via no supermercado aquela figura clássica do remarcador, o cara com aquela pistolinha de remarcar preço, e o cara ia tlec, tlec, tlec, em cada produto na prateleira, e você no desespero pra pegar o produto antes do cara passar. Era a trilha sonora, né? A trilha sonora do supermercado era o barulho do maquininha de remarcar. Então, cara, era uma situação econômica desesperadora que a gente tava vivendo. Eu não sei se eu falei isso no de redemocratização, mas eu acho que a gente parou antes, mas eu me lembro, deu pequeno, numa das vezes que congelou os preços, porque isso era um padrão, né? Congela os preços, não pode isso. Mais subir os preços. É que aí, o fiscal da Sunab, né? Você tem que fiscalizar. Isso, exatamente. Tinha o telefone da Sunab que você ligava, se alguém desrespeitasse, gerente do supermercado era preso se não tivesse com o mesmo preço que o governo determinou que tinha que ser. E aí o que acontecia? Os mercados seguravam a mercadoria, não botavam na prateleira, pra poder esperar acabar o congelamento e vender com o preço mais caro. Exatamente. Olha só que efeito em cascata. E aí faltava muitos produtos. Um dos produtos que faltavam era carne. E eu me lembro da minha mãe comprar no Mercado Negro. Um cara veio trazer aqui, só que pagando mais caro, que chamava pagar com ágil. Ixi, uma peça de alcatra. Uma peça de alcatra pra cortar os bifes, porque no açougue não tinha carne. Era impressionante. Ou seja, o mercado se adapta, né? Pra gente que era garota aqui do Rio, né? Não sei como é que era o Tucano lá em Santos, lá, mas a gente tinha essa lembrança, o Jovem Nerd vai lembrar, assim, de no dia 5, você acordava de manhã cedo, assim, madrugada, tua mãe, porra, vamos até a Barra, né? Porque na Barra aqui no Rio tinha aqueles hipermercados, como é o Carrefour. Freeway Carrefour. O Macro, né? Lembro. Porra, aí você botava você no carro, aí, tipo, dia 5, assim, né? Você já acordava de madrugada, recebia o dinheiro, ia direto pra lá pra comprar, e aí fazia, e geralmente você tinha em casa uma... 48 rolos de papel higiênico. É, maluco. É. A gente viveu essa época. Ninguém faz ideia do que é isso, cara. Hoje em dia isso é uma... É tipo lá na Venezuela e olha lá, entendeu? É. Mas a gente viveu isso. Então essa é a situação. Não é só porque tem um monte de gente concorrendo à presidência porque as diretas foram, né, alcançadas. Tem todo esse contexto de quem é que vai salvar a gente, né? E o brasileiro sempre tem isso, né? Essa coisa de procurar um salvador, alguém que vá... Não, só brasileiro. Salvar, não, e o salvar tem o duplo sentido. Salvar dessa situação e salvar da ameaça comunista. Eram as duas coisas que ele precisava salvar, né? É, porque o meu... É, exatamente. O Lula era aquele medo. Embora no primeiro turno isso não tenha sido batido tanto, né? Porque... É, ninguém mais, você vai imaginar. É, não, tinham vários candidatos. Muita gente, exato. Collor ganhou o primeiro turno com 30% dos votos. O Lula ficou com 17%. Ficou bem atrás. E o Brizola, como o Felipe falou lá no começo, ficou muito próximo de ser o segundo colocado. E tem gente que acha que se fosse Collor e Brizola, poderia dar Brizola. É, se Collor e Lula quase deu Lula, né? Existia um medo grande também que se o Brizola ganhasse, ou o Lula, mas mais até o Brizola, que ele não assumiria. Ainda tinha essa também. Ah, é verdade, né? Também. Que existia esse medo de que se ele ganhasse, os militares não iam de jeito nenhum deixar o Brizola assumir. E eu vou contar aqui uma passagem. Eu tinha uma prima, no caso. Uma prima que era casada, o pai do marido dessa minha prima, na época, foi o general que caçava o Brizola na época da ditadura, que o Brizola escapou dele pelo vestido de mulher. Caçava com cedilha, no caso aí, né? É, exatamente, exatamente. E ele tinha um ódio, eu encontrei algumas vezes, ele tinha um ódio mortal do Brizola, não era de todo infundado esse medo, entendeu? Quem tinha ódio mortal do Brizola também era o Roberto Marinho. Também, né? Também. E aí a eleição foi pro segundo turno com Collor e Lula. E aí teve o maior golpe baixo de todos os tempos de uma campanha política, que foi faltando dias pra eleição, o Collor levou pro horário político dele na TV, ele levou uma ex-namorada do Lula que tinha abortado um filho do Lula, sim, dando um depoimento que o Lula mandou ela abortar. Caraca, maluco. Porque o Lula tava crescendo muito nas pesquisas, justamente pelo apoio dos artistas, né? Teve um lance do Lobão, hoje o Lobão elétrico do Twitter, mega de direita, tal, não sei o quê, ele puxou um Lula lá, ao vivo, no Faustão. Uhum. O jingle do Lula era cantado por José Maier. O Paulo Betting. Paulo Betting, Zé de Abreu. Os mais famosos da Globo estavam cantando o jingle do Lula no horário político do Lula. Ele tava crescendo muito. E aí o Collor mandou essa de chamar a ex-namorada. Essa ex-namorada já tinha dado uma entrevista falando isso pro Jornal do Brasil, e acho que uns meses, no começo do ano, uns meses antes, só que no jornal não teve tanta repercussão. Mas aí ele mandou ali no horário eleitoral gratuito, velho. Aí o bagulho ferveu. É, mas por incrível que pareça, cara, essa eleição foi, assim, cheia de baixaria, né? Se você, ouvinte aí que tá escutando a gente, vai botar no YouTube e ver os debates, especialmente do primeiro turno, que são muito mais engraçados até, aquele que tem a Marília Gabriela e tal, cara, assim, é uma zona completa. É uma zona. E, assim, é inacreditável. Se você pensar bem, é inacreditável. E os candidatos, né, talvez essa eleição foi bem icônica por ser a primeira, né, eleição direta, né, depois de muitos anos. Então era permitido você entrar qualquer tipo de candidato, cara. Então você tinha desde, porra, os candidatos que já eram, né, mais conhecidos e políticos conhecidos, até, porra, os caras que, sabe, você nunca ouviu falar. Tinha o Marronzinho. Pedreira tinha também. Então, mas o Dudu, isso ainda pode. Temos o Cabo Daciolo aí. Eu sei que pode. Glória a Deus. Eu sei que pode, mas assim, hoje você pode entrar qualquer pessoa, sem dúvida nenhuma. Mas o nível do debate político, cara, era uma coisa. Vejam que vocês vão ficar impressionados. Hoje ainda pode, mas a diferença é que o custo de campanha hoje impossibilita muito disso, né, cara? Não tem como fazer uma campanha hoje sem um volume de dinheiro arrecadado, aí você bota do jeito que você quiser, mas tem que ter um volume imenso, né, de dinheiro pra fazer. Então isso limita também o número de candidatos. O debate era uma mesa redonda, todo mundo passando por cima da Marília Gabriela e falando, porra, né, sacaneando o outro, zoando, quer dizer, realmente era, vejam. Essa eleição é que deu origem ao Enéas Carneiro, do Prona. Uhum. Aquele fazer a bomba atômica. Seguindo aí na nas indicações, tem um documentário, se não me engano, da BBC, que chama Além do Cidadão Kane, que é sobre o Roberto Marinho e a manipulação da mídia. O foco central é esse debate, o último debate, que era o Collor e o Lula na Rede Globo. Inclusive, tem um depoimento do Boni falando de como eles produziram, não foi só a edição, né? A galera costuma falar bastante da edição do debate, mas ele foi produzido. Foi meio estilo Kennedy versus Nixon, né? Eles tiraram a gravata do Collor, a Globo tirou, tá? A Globo tirou a gravata do Collor pra ele parecer mais jovial. Despojado. Fizeram um suor falso nele, pra ele parecer um pouco mais, menos Ken, né? Ken humano. Ele tinha uma série de pastas que ele falava que eram pastas com denúncias, com provas de irregularidades do Lula, denúncias do Lula, e que o Boni fala que eram só pastas com papel em branco dentro. Uhum. Foi, tipo, foi forjado, foi produzido do início ao fim. Mas o Boni fala isso? Sim. E com que propósito? Ele fala assim, a gente fez isso mesmo, foda-se. Não, mas isso anos depois, anos e anos depois. Uhum. Quem fez a edição foi um cara chamado Albérico Souza Cruz, que virou chefe de jornalismo no lugar do Armando Nogueira, que foi no Roberto Marinho esculachar a edição, porque no dia seguinte teve o debate, aí no dia seguinte, melhores momentos no Jornal Nacional. E os melhores momentos eram os melhores momentos do Collor com os piores momentos do Lula. O Collor batia bastante nessa tecla, né, da nossa bandeira virar vermelha, da bagunça, de que se o Lula entrasse ia virar tudo comunista, tal, não sei o quê. O Lula era bem mais radical, né, do que a versão 89, Lula que foi presidente, com certeza. Que era a versão Lulinha Paz e Amor, né? Isso, é. Lulinha Paz e Amor. O empresariado tinha medo dele, uma parcela da sociedade também, mas no final ele ganhou por 51, alguma coisa, 48, alguma coisa. Foi bem apertado também. Cola de Mela, Presidente do Brasil, Caçador de Marajás, tudo novo, e aí logo no início vem a primeira porrada. Primeiro dia. No primeiro dia. Ele teve aquele negócio dele ir ao Congresso, a pé, não teve um negócio desse? Dele? Foi pra levar o plano pro Congresso. Quando ele chegou lá, ele viu que ele tava com uma versão desatualizada do plano e teve que esperar um cara ir lá buscar a versão final. A final. Esse é Brasil total, né, cara? É. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira. A ministra da Economia garante que o salário real será preservado. O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso. Pela primeira vez, um presidente atravessa a pé a Praça dos Três Poderes com todos os ministros. Nossos comentaristas que passaram o dia todo de plantão em Brasília vão explicar, nesta edição, os detalhes das mudanças na economia. Isso aconteceu logo no primeiro dia, o plano Collor, no primeiro dia. Porque era, lembrando, era uma época desesperadora. Então, sim, o cara quis, logo no primeiro dia, mostrar o serviço lá e dizer o que ia acontecer com a economia. E aí, o que é anunciado logo no primeiro dia? Tem uma parada que, antes de eu falar do que foi anunciado, tem uma parada que esse plano foi oferecido tanto pro Lula, sim, quanto pro Collor. Como pro Ulisses Guimarães também. Porque ele era parece que primeiro eles ofereceram pro Ulisses Guimarães a parada. Porque, teoricamente, era um plano muito bom. Tanto que, durante as eleições, o Collor fala mais de uma vez que, se o Lula ganhar, ele ia tomar o dinheiro da poupança da galera. Sim. Uhum. Porque ele sabia que, se o Lula ganhasse, ele também ia fazer o mesmo plano. Que ele sabia do plano. Que ele sabia do plano. É, exato. Ele só não falou que ele também ia fazer a mesma coisa. Exatamente. Ele jogou no colo do Lula. Se eu não me engano, é parecido com um plano que rolou pra conter a hiperinflação na Alemanha, se eu não me engano. Alguma coisa do gênero. Ó, eu não sei. O que eu sei é que o plano brasileiro, como um todo, inclusive o plano real, depois serviu de base pro plano russo de conter a inflação do rublo no fim dos anos 90. Agora, a inspiração, não sei. Sei o que inspirou depois. O plano Brasil Novo, né, que depois ficou conhecido como plano Collor, ele tinha uma lógica no papel que era muito boa. Porque o que é a inflação? É inflação. Emissão de moeda desenfreadamente, né? Não, mas pra conter... A inflação é isso, você emite moeda. O que é inflação? É muita moeda circulando, certo? Isso. Então, o que era necessário fazer? Tirar a moeda de circulação. E aí o Collor chega no primeiro dia, o plano da ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, falando que ele ia tirar o dinheiro de circulação. E da onde vinha esse dinheiro? Todas as contas correntes e poupanças iam ser retirado o dinheiro e ia deixar só 50 mil cruzeiros. Na verdade, era 50 mil cruzados, mas ele mudou o nome também no primeiro dia de cruzados para cruzeiros. Isso ia enxugar a moeda em circulação enormemente. E isso foi apresentado no Congresso e até os economistas do PT, do PDT, elogiaram o plano. Falaram assim, nossa, isso aí realmente não tem como ir contra. Porque no papel ele tava ok. Com uma única exceção dos economistas famosos na época. Quem uma foi? Única exceção, que foi o Simonsen, que falou, essa porra não vai dar certo nunca. Porque o Simonsen havia sido ministro da Fazenda em algum momento do governo militar, e ele falava, eu não acredito que politicamente ele vai conseguir fazer as outras coisas que são vitais. Só o congelamento em si não basta, precisa de um monte de outra coisa, que politicamente ele não vai ser capaz de fazer pra colocar tudo num rumo só. Entendeu? Então ele falou, isso por si só não vai dar certo, vai estourar em algum momento. É o Mário Henrique Simonsen. É como se você fosse, sei lá, acionar um foguete e você tem tudo certo, você tem o controle da explosão pra baixo, só que você não vai conseguir ter o controle de navegação do foguete. Então você vai ligar o foguete, vai dar certo, ele vai subir, mas sem controle ele vai pra qualquer lado, entendeu? Ele não vai entrar em órbita. Mas hoje, o que você mais vê, se procurar vídeos falando sobre o plano Collor, todo mundo fala assim, que absurdo, o cara achou que ia acabar com a inflação desse jeito, o plano era uma merda, tal, não sei o quê. São aqueles especialistas do pós-jogo, né? Comentarista pós-jogo. O time jogou muito mal, já a gente sabia que não ia dar certo, tal, não sei o quê, o time é uma merda. Mas, na época, a maioria achava que o negócio era uma boa ideia. É, porque o que aconteceu é o seguinte, não tinha mais dinheiro pra comprar nada, então os preços não tinham como subir, né? Em teoria, era isso. Pra ter uma ideia, o Maílson da Nóbrega, nesse documentário que eu citei, ele fala que os últimos meses do governo Sarney, eles não estavam mais tomando nenhuma medida, porque eles não sabiam mais o que fazer. Eles falaram assim, a gente só queria entregar da melhor forma possível pra outra pessoa tocar, porque tava completamente descontrolado. Ele falou assim, e do jeito que tava descontrolado, a gente tinha medo que os militares chegassem e falassem, não, vocês tiveram 5 anos aí pra se provar, não conseguiram, a gente vai tomar de volta. Tinha esse medo na época, sacou? E aí, eles falaram assim, a gente tem que fazer uma passagem de governo o mais tranquila possível, mas a gente já não vai mais tentar mais nada, porque a gente não sabe o que fazer. Bom, foi uma tentativa cheia de erro, né, porque nem deu tempo, nem tinha esse expertise pra entender todas as consequências que isso teria, de pessoas sem dinheiro pra comer, sem dinheiro pra nada, a economia não rodar mais, e a economia não rodando mais também não gerava, né, recursos pro governo, e pior, não se tinha dinheiro pra pagar os impostos pro governo, então tinha uma série de consequências a parada. E aí começaram os loopholes de como soltar o dinheiro que estava preso. E aí começou a se deixar aposentado, meter a mão na poupança, usar o dinheiro para pagar impostos, né? Ou seja, começou a se flexibilizar. Pagar algumas coisas de salário, começou a se flexibilizar a retirada de dinheiro. Porque o povo estava muito puto. Tinha, inclusive, casos de uma galera que se suicidou. Porque não tinha dinheiro, não tinha mais nada. Perdeu tudo, né? Porque assim, as pessoas tinham dinheiro na poupança pra ir rendendo naquela hiperinflação, certo? Isso. E aí o que ele fez foi confiscou toda essa grana. Prendeu, né? Não confiscou, ele prendeu o dinheiro da poupança. Prendeu e ia ficar preso por 1 ano e meio e ia render correção monetária mais um pequeno juros aí. 6% de juros. Ok, mais 6% de juros. Enfim, não era um roubo, vamos dizer assim, né? Era realmente uma retenção do dinheiro. Só que, e aí? E 90% das pessoas da população brasileira tinha menos do que 50 mil em conta ou em poupança, entendeu? Embora, tem gente que fala assim, mas 50 mil cruzeiros na época era equivalente a 50 dólares hoje. 50 dólares, o dólar hoje tá 4 reais, vai dar 200 reais, é isso? Mal dizendo, né? Porque você tem que contar a inflação aí na parada. Só que era diferente. Era diferente. Não era só de pessoas, era de empresas também. As empresas perderam o capital de giro, né? Não impacta só as pessoas diretamente. Tem um impacto em cascata, né? Ah. O cara tinha dinheiro guardado na poupança pra pagar o funcionário dele. Quando chegava o dia de pagar, ele não tinha dinheiro, porque tinha sido confiscado. O funcionário ficava sem dinheiro também. E era uma cascata. Foi um pepinaço a parada. E outra, né? Como conduzir politicamente no paralelo, porque não era só isso. Aí vinha a outra parte, que era eliminar gastos públicos, né? E aí entra naquilo que o Simon se falou, nego, não vai conseguir, né? A cultura de Estado inchado era muito grande. Sabe aquela promessa de que não precisa mais de que 15 ministérios, que a gente ouviu o ano passado, que tinham 33 e ia pra 15, só que aí hoje em dia tem 22? Foi a mesma coisa que o Collor prometeu e ele fez algumas mudanças. Ministério Técnico, né? Botou o Pelé de Ministério do Esporte. foi a primeira, talvez única vez, que um sindicalista, que era o Magri, né, que era uma figura folclórica, foi nomeado ministro do Trabalho. Vocês lembram dele? Ele lançou a pérola, aquele sindicalista é foda, né? Ele usou um carro oficial pra levar o cachorro no veterinário. E aí, quando descobriram, foram entrevistar ele falou assim, calma, gente, cachorro também é ser humano. Ele tem várias frases de efeito muito boas. Excelente. Não, e uma outra coisa que também tem relação, e eu suspeito que, inclusive, que o resultado pode ser parecido, é que o Collor, ele foi eleito com uma plataforma liberalizante, inclusive no comércio exterior, em relação a barreiras alfandegárias. Lembrando, o Brasil, durante muito tempo, e isso é outra discussão, claro, o Brasil adotou sempre muitas políticas protecionistas. Né? Os militares, por exemplo, tinham muito impuseram muito protecionismo no setor de eletrônicos e informática sob a justificativa de que seria para a segurança nacional o desenvolvimento de tecnologia nativa. E aí você tinha uns computadores nacionais bosta, na década de 80, né? Computador Cobra, era o nome do computador. E o Collor veio, já nas eleições, ele se comprometeu a acabar com esse tipo de política. Né? Os anos 80, o auge daquela coisa de você comprar coisas no Paraguai, né? Que até hoje está no Zeitgeist, embora hoje pouca gente faça isso de fato, acho que só paranaenses, porque vão de carro e tal. Não. Falando numa boa. O Collor, ele chega com essa plataforma e, de fato, em relação a muitos produtos de consumo, o governo Collor vai ter uma política de liberalizante externamente muito grande. Só que, na hora de abrir as portas para a competição industrial, aí o bicho pegou. Uma das grandes brigas que o Collor comprou e que acabou ajudando ele a perder o emprego foi justamente com grandes conglomerados industriais, como Fiesp, os polos ali do ABC, Marco Polo, essas coisas, que achavam que tinha que ser uma coisa mais gradual, né, e não uma coisa traumática do dia pra noite, e acabou gerando vários entraves deles. E isso lembra, por exemplo, né, a frase recente do Paulo Guedes, né, o atual ministro da Economia, o posto Ipiranga do Bolsonaro, que ele disse que ele vai salvar a indústria brasileira apesar dos industriais. Foi muito parecido. Vou abrir, vamos começar uma economia externamente mais liberal, menos protecionista, vamos inserir o Brasil no mundo. Como contrapartida, ele deu avanços na institucionalização do Mercosul, que o Mercosul serviria naquele momento, e como serve de fato, né, como uma área em que o Brasil é favorecido, né, tanto que os únicos países do mundo que tem o Brasil como maior parceiro comercial são os do Mercosul, são o Uruguai. Parceiro comercial, consumidor de produtos do Brasil manufaturados, né? Sim, Argentina e Uruguai. É. Só que, na hora da onça beber água mesmo, acabaram entrando de frente com ele, porque é aquela coisa, não, se abrir, vai perder não sei quantos empregos e os subsídios da indústria do carro e tudo mais, tanto que, tem uma ponto Nerdcast, porque é outro governo, mas quando o Itamar volta, ele volta com vários subsídios à indústria automotiva, e aí tem aquela história do resgate do Fusca, com o Itamar. O Fusca e Itamar. Lembra disso? Uhum. Então, essa eu já já lembro um pouco, porque eu sou um pouco, né, eu sou um pouco mais jovem aqui. Um pouco mais... joga na cara. Tirando onda, maluco, ó. Mas, então, o Collor também tinha esse discurso de liberalizar no exterior, no externo. Ele traz uma política exterior, inclusive, bastante diferente do que você tinha anteriormente. Por exemplo, o ministro de Relações Exteriores dele vai ser o Francisco Rezec, que não era diplomata de carreira, era professor de Direito Internacional, depois vai ser ministro do Supremo. Só que dentro do Itamaraty você tinha ali uma ala mais liberal e ele vai se aproximar dessas alas. Talvez o grande nome do liberalismo brasileiro naquele momento fosse o Roberto Campos, e ele seguia ali algumas recomendações do Roberto Campos, que também foi diplomata. Então, essa é outra semelhança. Agora, uma semelhança que eu acho também muito irônica, né, dessa de Collor e Bolsonaro, é que o Collor, na campanha, ele dizia que não ia reconhecer mais a autoridade palestina, que ia se aproximar de Israel, que não ia ter relações direito com a autoridade palestina, só que, novamente, o peso comercial das relações entre o Brasil e os países árabes acabou dobrando ele, e ele teve que aceitar as relações com, na época, a Autoridade Nacional Palestina e tudo mais. Então essa é outra semelhança também que eu acho muito curiosa. Isso ficou bem marcado no governo Collor, de abertura do mercado para alguns produtos. Ele, nos primeiros meses, falou que no Brasil não tinha carro, só carroça. Ah, é? Eu lembro desse negócio dos carros importados. Sim, porque para você ter um carro importado no Brasil, você tinha que pagar, tipo, sei lá, 4 carros. Então, o cara, para ter um carro importado no Brasil, ele tinha que ser muito rico, muito rico mesmo. E ele abriu o mercado para automóveis importados. Se não me engano, foi nessa época que veio até o famoso Lada. O Lada. Sim, o expoente da indústria automotiva comunista. O Lada era incentivado a ser carro táxi, porque ele consumia pouco combustível. Olha aí. Tem o comercial do Lada no YouTube dessa época. Assistam, é sensacional. Era o Laika, o Samara e o Niva. Meu pai tinha um Niva. O Brasil era o Jeepinho 4x4. O Brasil tinha montadoras internacionais, né? A General Motors, a Ford, a Fiat eram montadoras internacionais, mas com sede no Brasil, que tinha que produzir os carros aqui no Brasil. Isso, isso. Né? E tinha o carro brasileiro, que era o Gurgel. E nessa época, com a abertura do mercado para carros importados, teve uma mudança significativa na produção de carro nacional. Porque realmente os carros eram, tipo, para que a gente vai investir em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos se a gente não tem concorrência? Então é isso aqui mesmo, Del Rey, um Corcel, um Monza, tal, não sei o quê. E aí, quando abriu, os carros começaram a mudar no Brasil. Eu lembro quando a mudança, o primeiro carro assim que mudou radicalmente, até em design, foi o Monza. Uhum. Nessa época era a época da Elba. Que falaremos em breve. O carrão era um Opala. Tinha uma outra característica do governo Collor, que na verdade não do governo em si, mas do culto à personalidade dele. A primeira coisa que ele fez também foi, ele não foi morar no Palácio da Alvorada. Sim, é verdade. Ele chegou, não, eu vou mostrar que eu quero realmente cortar na carne. Eu não quero regalias. Eu tenho uma casa em Brasília, ela é relativamente grande, e eu vou morar nessa casa que chamava Casa da Dinda, que era a casa da família dele. E aí, só que, nessa de não vou morar no Palácio da Alvorada porque gasta muito, a União teve que fazer uma puta de uma reforma na casa, porque ela não tinha segurança pra ser residência oficial de um presidente da República. Uhum. Então, aumentaram os muros, botaram guarita, sistema de vigilância e tudo mais. Mas ok, então ele morava na Casa da Dinda. A outra coisa é que ele, todo dia de manhã, ele saía dessa Casa da Dinda e ia fazer um Cooper. E a imprensa ficava... é muito velho, mano. É, né? Mas rapidão. A casa da Dinda era a Dinda dele? Era isso? Ah, não sei. Podia ser a Dinda do pai dele, porque é casa da família. E aí ele saía e a imprensa ficava esperando ele sair, porque cada dia ele saía com uma camisa diferente, com um dizer diferente. Era sensacional, cara. Foi dessas caminhadas, desse Cooper dele, que saiu a história do Saco Roxo? Não, isso foi na campanha. Ele tava em campanha no Nordeste, em cima de um trio elétrico, fazendo um discurso, e no Nordeste é um termo comum falar que quando o cara é macho, ele tem um saco roxo. Só que ele não falou saco, ele falou eu tenho aquilo roxo! Aquilo roxo, é isso aí. É, aí tipo pro resto do... soou estranho pro resto do país, mas no Nordeste era uma coisa ok. Não ficava ficava perguntando pra ele, aí, presidente, tá, vai aparecer aí o saco roxo. Cadê o aquilo roxo? Não tinha isso, era o Cacete Planeta que fazia isso? Não sei, cara, sei que nem que sacaneava pra caralho. Ah, provavelmente. Mas, essa dele fazer essas aparições públicas, como, né, jovenzão, garotão e tal, aí ele tinha uma coisa meio Putin, que era o lance dele divulgar na agenda dele quando ele treinava karatê. Isso, é. Eu, caraca, eu tava lendo umas paradas aqui, eu lembrei, ele tinha um quê de Putin mesmo, né? Bem lembrado. É, aí teve aquela vez que ele voou num jato da FAB também, aí divulgaram a imagem dele lá, aí o piloto, tem no YouTube também, o piloto sacaneando, do tipo, presidente, tá muito forte aí, tá? Ele, não, tá de boa, tô aguentando e tal. Ele andando de jet ski também. Será que ele fazia isso tudo por ego, ou era de caso pensado, porque como ele veio, se elegeu num partido bem pequeno, ele tinha uma base política no governo teoricamente complicada. De repente ele pensou, eu tenho que manter o apoio popular em alta, ao extremo. Sim, ele contou com isso até o final. Pra conseguir fazer as coisas que eu preciso fazer, né? Sem ter que dobrar a todo o interesse da velha política, vamos dizer assim, e costurar os acordos, né? Nessa parada de capital político, digamos assim, ele era de um partido pequeno que ele mesmo fundou pra ele mesmo, só que ele tinha uma coligação que era razoavelmente forte, já que ele tinha 10 minutos de tempo de TV. Era a mesma coisa que tinha, por exemplo, o Brizola, o Maluf. Mas com quem era a coligação? Porque todo mundo teve candidato. Ah, então. Ele tinha lá, sei lá, PSC, tinha uns partidos que eram menores, mas que formavam uma coligação um pouco mais robusta, não é? Era diferente do Enéas, que tinha, era do Prona e era só o Prona. Tinha 30 segundos de TV. 30 não, tinha menos. Não, era 30 segundos que ele era falava. Era muito, então. Tenho 30 segundos para falar. Bolsonaro tinha 8? Ah, é outros tempos, né? O horário político nessa época, eu acho que era uma hora e meia, era bastante tempo. Só quem tinha mais tempo de TV do que o Collor era o Ulisses Guimarães e o Mário Covas, que era PMDB e PSDB. E ele foi eleito democraticamente, então ele tinha esse capital político de ter o apoio da população. Então, no início, o Congresso tinha medo de ir contra ele. Uhum. Tanto que o primeiro ano de governo dele foi só na medida provisória ali. Ele decreto, ia mandando e nego ia aprovando. Porque falou assim, pô, se a gente não aprovar, vão falar que a gente tá jogando contra. E aí a gente se queima, não ele. Quando começou a dar errado... Então, é o que eu tô falando, ele tinha que manter o apoio popular ao extremo pra continuar fazendo esse tipo de coisa. Né? Mas talvez ele já era, isso, essas aparições, essa coisa assim, de se manter na mídia, na cabeça das pessoas e gerar esse medo no Congresso, entendeu? Mas eu acho que isso já era estratégia de marketing dele desde o início, né? Ele sempre teve essa parada de aparecer bastante e tal. Mas é muito difícil você perceber até onde... A gente definia até onde era caso pensado ou começava a envolver muito ego na parada, né? É um misto, né, dos dois. É. Marajá, corrupto e boa vida, esses vão para a rua. Agora, minha gente, chegou a nossa vez. Qual foi o primeiro dia de governo Collor? 15 de março de 1990. E qual foi o último dia? Aí tá querendo demais. Foi em 92. Então foi um governo de 2 anos. Por aí. O que acontece? No primeiro ano, todo mundo enlouquece, né? Tipo assim, caralho! What? O que esse cara fez? Por isso que eu pergunto, ele é pertinente essa ideia dele querer o apoio popular durante todo o governo? Porque, de fato, tava todo mundo puto da vida com o cara, né? É, não. E começava-se vir, pô, as notícias e... Não, levantar que o corte das mamatas não estava exatamente acontecendo. Exato, porque ele se elegeu falando que era o caçador de marajás, o cara... Teve uma parada que eu me lembro perfeitamente de um dos escândalos que surgiram, que foi uma outra reforma na casa da Dinda, que com dinheiro de sobra de campanha, ele fez uma puta reforma, mas aí fez cascata dentro do jardim... Fez um projeto paisagístico muito foda, tal, não sei o quê. Eu não sei se foi a primeira, mas eu lembro de ter visto na revista Veja as fotos da casa por dentro. A galera ficou revoltadaça, tá ligado? Uhum. Deixava o sítio do Lula no chinelo. Mas enfim, mas começaram a se ter casos de corrupção também, né? Eu acho que o Tucano citou o Macri. O Macri foi um caso, né? Que logo pintou. E outros foram acontecendo. Então, aquela promessa de que ia acabar a corrupção e acabar a mamata, já não era mais verdade. Já se tinha a percepção que não seria mais verdade. E, ao mesmo tempo, começava um descontentamento no setor privado por esse financiamento de campanha se postergar após eleição, né? Financiamento entre aspas, se postergar após eleição, né? Uhum. Que é o esquema do PC Farias, que depois vem a ser denunciado. Você citou aí o Magri, ele foi pego confessando que tinha recebido $30 mil de propina. Pois é. Vê que os valores mudaram, né? Mas... Sim, é. Você tem que levar, você tem que levar o valor com um certo peso de época também, né? Sim, é. É como se hoje fosse 1.200.000, né? Tipo isso. É. Tem uma frase dele também que perguntaram, uma repórter perguntou pra ele sobre o salário mínimo, alguma coisa assim, se ia mudar, tal, não sei o que. Ele falou, o salário do trabalhador é imexível. Esse imexível ficou, eu lembro. Mas enfim, aí já passa pra denúncia ou tem alguma coisa mais aí no meio? Eu acho que só uma coisa, as denúncias de corrupção teriam passado batido caso o plano econômico tivesse dado certo. Ah, sim. Nego ia fazer vista grossa. O plano foi por água abaixo. Com certeza. E a galera ficou putaça. O Maluf foi um candidato real e o grande percepção em torno dele era o rouba mais faz. Exatamente. Né? Não é, a corrupção não era um fator vai ou racha da parada. É, tem gente que defende o Lula até hoje. É aquilo que a gente já falou, não sei qual foi o programa que a gente falou, do modelo econômico brasileiro, né, que a gente se associa às coisas e tal. A corrupção não era uma coisa distante da parada, era muito corriqueiro. Você pagar propina, talvez o nome propina nem seja até suborno. Um nome mais... um suborno, ou um jeitinho, né, ou comprar um atestado, ou comprar um diploma, né, ou uma permissão de qualquer coisa, era muito natural. Comprar tua carteira de motorista era muito natural, né, era tudo muito natural. Mas... É, ainda, né? Ainda é. É, mas talvez na época fosse mais ainda. Sim. E talvez só a notícia de corrupção não fosse ser o suficiente mesmo, que se tivesse dando certo, como o Tucano falou. Mas a inflação voltou. Não deixar de falar de ninguém, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, ele teve diversas denúncias de corrupção no governo dele. No entanto, ele foi eleito duas vezes no primeiro turno. Uhum. Certo? Por quê? Tudo bem, a primeira vez ele não tinha nenhuma denúncia porque ele ainda não era presidente. Mas a segunda vez ele ganhou no primeiro turno e já tinha uma porção de denúncias de corrupção. Mas a economia estava melhor do que nos últimos 100 anos, então... Sim, não só denúncia de corrupção, mas da forma como se foi possibilitado da reeleição, né? Também. As compras de votos e parada pra se mudar a lei e o presidente poder se reeleger, porque não, até então não podia. Era um mandato só. E o Fernando Henrique foi o cara que conseguiu mudar e aprovar a reeleição. Mas foi um processo difícil e cheio de denúncia de corrupção, né? Uhum. A forma como a corrupção chegou na casa da gente também foi muito forte, né? O mensageiro e a forma. A denúncia veio, afinal de contas, a partir do irmão dele. É verdade. Ah, verdade. Pedro Collor. Né? Isso é muito pesado. Como é que foi? O que foi exatamente que ele denunciou? Bom, primeiro não se tem definido exatamente o motivo da denúncia dele vir à toa, né? Existem inúmeras especulações, mas não se tem o motivo real dele ter vindo à tona pra jogar merda no ventilador. Uhum. Existem boatos. Existem boatos. Inúmeros boatos. Boatos existem. É, muitos boatos. Vamos dizer, um boato que estaria sendo fritado dentro do grupo de empresas, das organizações Tabajara lá da empresa dele, né? Que ele estaria sendo... Uhum. Ele era o presidente do grupo, não sei, alguma coisa do gênero. O Pedro Collor, né? É o Pedro Collor. E ele estaria sendo fritado pra tirar. E aí, né, puto, por causa disso, foi e denunciou a parada toda. Ou a mais, vamos dizer assim, a mais... Popular. Vendável, mais vendável, né? De que o Collor teria tido um caso com a sua cunhada, a esposa... Tereza Collor. Maravilhosa. Era a Miss da República na época, né? Sim, ela foi considerada a Miss Impeachment. Exatamente. Então, por algum motivo forte, realmente, fez o cara vir com... E foi uma entrevista na revista Veja, né? Com que ele detalha coisas ou insinua outras. Enfim, é uma parada extensa. Falou que o PC Farias era a testa de ferro dele. Não, mas não só isso, como o esquema funcionava todo. E ele sabia bem, porque quem apresentou o PC Farias pro Collor anos atrás foi o próprio Pedro. Exatamente. Que aí você é aquilo que eu tô falando, algum motivo forte teve, porque a gente não pode considerar que foi pelo bem da República, pelo bem da nação. Não, é evidente que não. Você tem que ser muito ingênuo pra acreditar numa parada dessa, né? Mas qual foi o teor da denúncia, exatamente? O que ele jogou no ventilador? Ele falou de esquema esquemas de propina e que o PC Farias é o que fazia todo esse tráfico de influência. Inclusive, mais pra frente, vai aparecer um motorista. Olha aí. Um motorista. Qual era o nome dele? O motorista foi o que confirmou, né? Mas tinha um piloto de avião também na parada, né? Era um. O motorista é o que fazia entrega da propina. Do dinheiro vivo, né? Acho que era Heriberto, acho que é Heriberto França, eu acho. Que confirmou que fazia os depósitos do PC Farias e tal, não sei o quê. E falava até de porcentagem, né? PC Farias, 30%, o chefe fica com 70%. Era um esquema de justamente o termo que o Tucano falou, de tráfico de influência. É como se a campanha nunca tivesse acabado. Isso. Como se a campanha nunca tivesse acabado e o PC Farias continuasse indo nas empresas ou só pra fazer business com o governo, né? Pra ganhar editar, pra ganhar... Você tem que pagar pra gente. Que é um modelo que sempre foi e continua sendo das coisas acontecerem no Brasil. Né? A gente tá vendo a parada de ato e tudo mais. Teve a parada do Exército ter realizado compra de farda superfaturada. O jet ski que um dos ministros usava foi dado de presente pela OAS. OAS aí, desde aquela época. O fato novo, vamos dizer assim, é que talvez a boca pra pedir essa grana tenha aumentado muito. Que nego não estava acostumado, entendeu? Que o que use esse tipo de esquema sempre existiu, mas talvez a boca de pedir esse negócio tenha aumentado muito, e isso talvez tenha incomodado também, não sei, né? Outra coisa que eu sempre ouvi falar, mas quando eu era criança, eu ouvi os adultos falando, é que o problema do Collor, diferente dos políticos anteriores, é que ele queria roubar sozinho. Então. Ele tinha mão grande, sacou? Então ele atravessava o esquema dos outros. Não, é que quem fala isso também é o Cerveró. Agora, durante a Lava Jato, o Petrolão, o Nestor Cerveró falou em depoimento, o Collor, ninguém mexe muito com ele, porque ele, o negócio dele é grana pra ele. Ele não quer grana pro partido, ele não quer grana pra campanha, ele quer grana pra ele, segundo o Nestor Cerveró, tá? Antes que alguém me processe. Aí começa o processo de investigação, que é a CPI. Isso, né? Que, diga-se de passagem, o Brizola foi contra a CPI, porque ele tinha medo do que pudesse ser descoberto e que os militares usassem de pretexto que, pô, os caras estavam avacalhando o país e tomassem o poder novamente. Tem uma parada do Brizola com o Lula. Eles eram ambos de esquerda, mas não se davam, né? Tanto que quando o Lula passou pro segundo turno, tem aquela declaração do Brizola que é: agora vamos ter que engolir o sapo barbudo. É. E diz que numa carreata que teve em Brasília, os dois, o Brizola e o Lula, estavam em cima de um caminhão, iam discursar e eles tinham combinado que não iam falar de impeachment. Era só um manifesto contra, de oposição ao governo, né? Contra a corrupção e tal, não sei o quê. E o Brizola tinha combinado com o Lula de não falar de impeachment. E o Lula pegou o microfone e a primeira coisa que ele falou foi impeachment pro Collor. É brabo. Mas ele tinha esse medo. Ainda era um processo de redemocratização muito recente, cara. Ainda faltava alguns anos pra completar 10 anos a parada. Então ainda existia o medo, ainda era grande, apesar do cenário político não ser favorável, o medo ainda existia, né? Ele começou a perder apoio de todos os lados, né? Sim, porque todo mundo foi pulando fora, né? Que aí ele mandou esse discurso, não me deixe só. Porque teve uma demissão em conjunto de ministros. Os ministros se demitiram. Acho que ficaram 3 ou 4. As evidências eram muito fortes, né? Então ninguém queria ficar associado à imagem dele. Isso aconteceu com a Dilma também, ela foi ficando isolada. Com certeza. Isso. Inclusive, o Collor, se eu não me engano, ele tem um discurso lá no Senado, ou uma entrevista, agora não me lembro, minha cabeça anda muito ruim, cara, que ele fala pra Dilma: não cometa os mesmos erros que eu. Eu vi ao vivo o discurso do Collor no Senado, fiquei esperando ele votar no dia do impeachment da Dilma pra ver o que ele ia falar. Foi maneiro o discurso dele. Mas previamente ele mandou pra ela: não cometa os mesmos erros do que eu, né? No sentido, não perca sua base política, né? Nego tá querendo, abre a carteira. Né? Mais ou menos nesse sentido. É base política e base popular também, né? Nos dois casos aí, né? Que o impeachment, vocês falaram bastante da questão econômica e tal, que é um fator importante nessa equação, mas não existe impeachment, né? Sem esse isolamento, né? Do executivo, né? Como do presidente, no caso, né? E foi exatamente o que aconteceu. Nos dois casos, falando do Collor mesmo. mesmo, né? Que ele se isolou, inclusive, como se fala, base política, e finalmente teve o episódio final, porque ele achava que ele não tinha base política, que o Congresso estava contra ele, mas ele ainda tinha apoio popular, né? Afinal, ele foi eleito democraticamente. E aí teve o caso famoso aí, que ele falou, ah, então, ele apelou pro povo, ele falou num pronunciamento e tal, ele disse, olha, se me apoiam, quem me apoia, saem amanhã nas ruas, era um domingo, se não me engano, tal, de verde e amarelo. Peçam às suas famílias que no próximo domingo, e esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil, a todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira, que exponham nas suas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Quero pedir isto a vocês e irei cobrar de vocês esse pedido que lhes faço. Porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Na minha gente, no meu povo, nos pés descalços, nos descamisados, naqueles por quem fui eleito e para quem estarei governando até o último dia do meu mandato. Nossa, aí que ele foi garoto pra caralho, não foi? Tem essa versão, né? Vamos dizer assim, que ele foi garoto. Alguns falam que ele realmente tava fazendo um teste mesmo, né? Porque ele ia ser impeachment de qualquer forma, porque o Congresso já tava em cima dele. Então ele falou, bom, vou fazer um teste. Se o povo me apoiar, né, existe alguma chance do Congresso não me afastar. Se o povo não me apoiar, eu já tô ferrado mesmo. E a galera saiu de preto. É o panelaço da época. É, exatamente. Já perdido o apoio popular, né? E o apoio do Congresso. Ele ficou, né, sem... Isso é porque vocês falaram... da questão econômica, mas mesmo um presidente até que pode ser corrupto e tal, se ele tiver uma ventilação, se ele tiver uma circulação com o Congresso, tiver uma imagem popular forte, dificilmente ele vai ser afastado. Que sim, foi justamente o contrário que aconteceu com o Collor quanto com a Dilma, né? O Collor e a Dilma se mostraram extremamente incompetentes em... Até soberbos, né? Em relacionamento com o Congresso, com o Legislativo. Sim. O que sobrou pro Michel Temer? O Michel Temer tinha muito mais indícios de corrupção, provas sim, contra ele para sofrer um impeachment, que a Dilma. A Dilma teve que procurar lá uma manobra fiscal que ela fez para legitimar o pedido de impeachment. É. Enquanto o Temer, enquanto o vampirão, ele não. Pô, tinha ligação. Ele falando com os donos lá da JBS, claramente. Fora outro tanto de indícios de corrupção e tudo mais. Que ainda até vão aparecer, né? Mas que nego já sabe e tal. Sim. E aí ele conseguiu se livrar da votação. Não foi aberto um processo de impeachment contra ele. Por quê? Ele soube lá, deu dinheiro pra todo mundo, liberou verba... Abriu os cofres. Verba parlamentar pra todo mundo. Tanto que dizem que se ele tivesse um terceiro pedido de impeachment, uma terceira votação, que talvez ele não conseguisse safar, porque acabou a grana. Eu ouvi dizer que se você jogar Temer e Porto de Santos no Google, você descobre coisas muito interessantes. Agora, Tucano... Tipo que ele é dono, né? Ele é dono do Porto. Pode se descobrir até que existe um grau de parentesco com o Tucano aí, sabe? Não, mas eu fiquei curioso, eu vou fazer uma pergunta pro Tucano. Tucano disse assim... Por que você é flamenguista? Não. Tiveram que achar uma manobra fiscal dela pra legitimar o pedido de impeachment. Foi golpe, Tucano? Foi golpe tanto quanto foi golpe no Collor. Ah, fugiu pela tela. O Collor continua, saiu dizendo que foi golpe. Não? É a narrativa. Deixa eu esclarecer, já que eu fui perguntado. Nenhum dos dois foi golpe, porque pra mim golpe é tanque de guerra na rua tomando poder. Pra mim, por mais baixo que tenha sido em ambos os casos, por mais nojento que tenha sido, foi política. E política é nojento mesmo. Porque foi tudo dentro da lei. Foram manobras políticas dentro da lei, né? Que você exato. Pode considerar justo ou não. Cada vez que você chama um processo que passou por Congresso, por Senado, STF, você chama isso de golpe, você diminui a importância da palavra golpe e o que foi em 1964 e depois em 69. Sim. Até porque o item fiscal que foi usado pra tirar a Dilma, depois foi legalizado. Hoje em dia você pode fazer a mesma coisa, que não é mais crime. Mas na época era crime. Ela foi pega fumando maconha nos anos 80 na Califórnia. Se fosse hoje... Marajá, corrupto e boa vida, esses vão para a rua. Agora, minha gente, Chegou a nossa vez. Aí a galera sai de preto, Collor não tem mais. Isso. Tá completamente isolado. Os famosos cara pintadas. E aí rola os cara pintada. A pergunta agora é justa. Alguém aqui foi cara pintada? Não, eu era muito, muito novo pra saber qualquer coisa. Eu fui porque na escolinha, no dia do índio, pintava cara. Eu tinha 6 anos de idade. Na Páscoa, né? Pintava de coelhinho. É, eu tinha 6 anos, então. Eu não fui. Eu tinha idade pra ser, eu não fui. Eu já tinha ido a uma manifestação anterior contra o governador do estado do Rio, mas o cara pintado eu não fui, não. Caraca! Qual governador? O nosso bravo Angorá. Então, rolou o processo de impeachment muito parecido com o da Dilma, né? A votação ao fim da CPI, vem o relatório que pedia o impeachment, foi aprovado, e aí foi para plenário da Câmara e teve lá um certo número de votos para se conseguir o impeachment. Após isso... Na verdade, foi pro Congresso para ser aberto. Isso aí, precisava de ser um processo externo, né? É, a OAB e a ABI, a OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil, e a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, entraram em conjunto com um pedido de impeachment e primeiro teve a votação para aceitar a abertura do processo. Igualzinho. No Congresso. Igualzinho, foi no Senado. Porque, igualzinho, porque teve lá o processo também do pessoal, daquele Reale, da Janaína Pascoal, não sei, igualzinho. Isso, né? Exatamente. E aí foi pro Senado, passou na Câmara dos Deputados, passou no Senado e depois foi instaurado o processo e teve a votação no Congresso. Que aí ele provisoriamente é retirado do poder e o vice empossado e tem 180 dias pra terminar o negócio, né? Isso. Só que, quando vai pro Senado, no meio da votação, chega a carta de renúncia dele. Isso. Porque ele queria preservar os direitos políticos dele. Exato. Na cabeça dele, ao renunciar, ele não concluiria tudo, todo o processo, e ele continuaria com os poderes políticos dele. Exato. Os direitos políticos preservados. O que no caso da Dilma foi diferente, porque eles negociaram essa saída, né? O Lewandowski. É. Se o Collor fosse impeachmentado, ele perdia os direitos políticos dele por 8 anos. Caso ele renunciasse, não tinha como impeachmentar alguém que já não é mais presidente. Uh-huh. E aí ele manteria esses direitos. Mas o STF entendeu que no momento que passou na Câmara, ele já não tinha mais essa opção. Então o direito político dele foi efetivamente cassado. Ele se gaba até hoje de ter sido o único que cumpriu a perda de direito político. Na real, quando tava no Senado, chegou a carta e os senadores tocaram foda-se. Continuaram a votação. O que o certo seria parar a votação. Uh-huh. Eles tocaram foda-se. Não vamos aceitar a renúncia. Continua a votação. Aí continuaram e impeachmentaram ele. E eles não aceitaram a renúncia, é isso? Mas pode isso, Arnaldo? Não, também não pode. Por isso que ele fala que era golpe também. Mas o STF entendeu que sim, que ele tava errado e manteve a cassação. Ele, de fato, ficou 8 anos sem poder se candidatar a nada. Ah, manteve a cassação, entendi. Mas pra todos os crimes que ele foi acusado, o STF inocentou ele. E é uma das coisas que ele também se gaba, né? Que é o único cara que é inocente. Ele se gaba porque é o único cara que é inocente. Porque ele foi efetivamente inocentado pelo STF. E tem uma parada também que ele sai falando que todo mundo que foram os protagonistas da parada lá eram piores do que ele, né? E a história foi mostrando que cada um era mais corrupto mesmo, né? Marajá, corrupto e boa vida, esses vão para a rua. Agora, minha gente, chegou a nossa vez. Depois do impeachment, o que a gente tem que falar é o processo em cima do PC Farias, que foge do país, vai pra Inglaterra, que eu acho que na Inglaterra não tinha extradição com o Brasil, né, Felipe? Ele primeiro fugiu num táxi aéreo. Na verdade, ele num jatinho. Ele tinha uma empresa de táxi aéreo, fugiu num pinga-pinga. Parou no Pernambuco, na Bahia, e foi pra Buenos Aires, se não me engano. É, mas depois ele acaba na Inglaterra e depois ele é finalmente preso na Tailândia pela Interpol. Tu lembra como ele tava vestido? Vestido de shake, alguma coisa assim, né? Tava vestido de shake, brother. Sério isso? Caraca. Ele, acho que ele raspou o bigode e tava vestido de shake vivendo na Tailândia. A Interpol pega ele lá e retorna ele pro Brasil. E aí no Brasil ele é condenado, né? É muito de filme isso, brother. Ele é condenado e depois ele recebe um indulto do presidente Fernando Henrique Cardoso. E é solto. É mesmo essa parte? É, ele tava solto porque ele recebeu um indulto do Fernando Henrique. E aí depois... Só que ele é um cara que sabia demais, né? Exatamente. E aí depois ele tem um fim que muita gente envolvida nessa história teve também, né? Que é uma morte meio suspeita. Hein? Meio não. Então, o Badan Palhares falou que ele se matou, né? Palhares, que foi o legista do cara, porque ele foi encontrado morto junto com a namorada dele. Já cena do crime mexida já, né? Cena do crime revirada. É. Lembrando que o Badan Palhares é o cara que fez autópsia nos ETs de Varginha. Ele era sumidade na época, né? O legista megastar, superstar, e foi o cara que fez a autópsia e determinou que a namorada dele, Suzana, mata o PC Farias e depois se mata. Não foi ao contrário? Não, ela mata. Eu não lembro ele, já. Mata. Não, ela mata ele e depois se mata. Depois comete suicídio. Seguranças da casa do PC Farias vão a julgamento também por conivência. Anos depois, né? Tô queimando uma etapa aqui. Mas eles são absolvidos porque eles alegaram que tinha muitos fogos, porque era a época de festa junina e não ouviram os tiros. Né? Tinha muitos fogos lá na parada e não ouviram os tiros, então eles não puderam fazer nada. Mas enfim, se diz que foi essa a parada. Anos depois, os corpos são exumados, porque havia muita dúvida sobre o caso. Inclusive, uma das coisas que fez ser aprovada, não exumar os corpos, foi porque o Badan Palhares erra na altura da Suzana. Ele não faz a medição do corpo, diz que a Suzana tem 1,67m. Isso ali, eu tô falando porque eu li isso hoje, por acaso. Que ela tem 1,67m, mas na verdade ela tem 1,57m. E aí o tipo de tiro não coincidiria com o de suicídio. Agora, o Badan Palhares mesmo fala que ele não foi de má fé, que ele errou porque essas informações que passaram pra ele estavam erradas. Uhum. Tempos depois. Uhum. É, mas ele que fez a própria autópsia, né, nos dois. Não, né? Mas ele não fez, tipo, medição, essas coisas. Quando ele chegou lá, ele não morava em Alagoas, em Maceió, né? É. Então, quando ele chegou lá, já tava... A investigação já tava avançada. E aí, de acordo com as informações, ele diz que passaram informações incorretas pra ele e ele... E aí, não, e ele confirma que se ela tem realmente essa 10 centímetros a menos, não seria possível o tiro ser de suicídio. Ele Exato. Depois confirma. Uhum. E aí ocorre uma nova investigação. O irmão do PC Farias é acusado de ser o mandante do crime, porque ele havia estado na casa horas antes e tal, alguma coisa, de alguma Vidente forma. Vidente do PC fala, dá uma entrevista falando que eles tinham várias brigas por causa de dinheiro, né? Lembra disso? Mais ou menos. E é um caso que ainda está em aberto. Não se tem uma solução, né? De quem mandou matar ou quem matou o PC Farias. É um caso em aberto. Mais de 20 anos já. Caraca. E jamais saberemos. Hoje dizem que é comprovado o duplo assassinato, mas que não sabem quem são os autores. Nem autores, nem mandantes. Marajá, corrupto e boa vida, esses vão para a rua. Agora, minha gente. Chegou a nossa vez. A gente esqueceu de falar o que é melhor, na verdade, que a época da era Collor, né? Início dos anos 90. Nirvana. Época que a censura tinha acabado, né? Então, assim, você tinha uma liberação total na televisão, de tudo. Os filmes aí, tinha uma música do... Engraçado, essa música do Cacete do Planeta, que no disco deles colocavam lá todas as faixas e tal, e tinha uma faixa chamada Punheta. E aí, procurar no negócio, não tinha, né? Não tinha música punheta. Aí tá o asterisco. Censura federal proibiu tocar a punheta em todo o território nacional. Então foi uma época muito louca mesmo, cara. Tinha uma época de liberação aí. E depois as coisas foram se acalmando, né? Porque foi justamente... O fim da censura foi antes, né? Mas acho que teve essa época, foi bem interessante. Bom, a história não acabou, né? Porque depois, passado 8 anos, ele volta a poder ingressar na vida pública, na política. Ele se candidata governador de Alagoas e tal, não é eleito, ele perde a eleição, ele perdeu algumas eleições, mas enfim, se torna senador da República, se reelege senador da República também. E continua sendo hoje. Continua sendo senador da República, como o Tucano falou, né, votou lá no impeachment da Dilma. Existem denúncias de corrupção sobre ele na Lava Jato. Ai, ai, ai. Tem uma uma cena clássica aí dos últimos anos aqui do Collor na Lava Jato, que é a Polícia Federal invadindo a casa da Dinda, aquela mesma casa da Dinda, e saindo com um Lamborghini prateado, lindo de morrer, Aventador. Ele, ó, junto com o Lamborghini, saiu uma Ferrari 458, um Porsche Panamera e um Bentley. Tudo, pô, tudo de acordo com o salário de senador, como não? E a gente não falou, que uma das provas da corrupção dele lá nos anos 90, no começo dos anos 90, foi um Fiat Elba. Caraca, tinha o Fiat Elba, não tinha essa história? Tinha. Como é que era? Ele tinha um Fiat Elba cabrito, tá ligado? Forrado, estofado, né? E aí descobriram que ele tinha esse carro e foi notícia, tá ligado? Um escândalo, que ele tinha um Fiat Elba. Caraca. E não tinha comprado, ele falava que o carro não era dele, tipo sítio, sabe? E como queima de arquivo, todos os Fiat Elbas, anos depois, começaram a explodir. Lembra? Não, não, não foi o Fiat Elba, não. Não era o Elba, não. Era o Fiat Tipo. Tipo. Tipo isso. Agora, vale uma pergunta também, Tucano. Você diz que ele mora na casa da Dinda, né? Uh-huh. Ele recebe auxílio moradia pra morar na casa da Dinda? Só faltava, né, cara? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.